toda sexta e sábado, o clube mais emblemático de São Paulo espera por você. Overnight Vila Olímpia. A magia do passado está de volta com a tecnologia de som, performances e luz do futuro. Venha reviver o melhor dos anos 80, 90 e 2000 no comando dos DJs residentes Badinha e Rogerinho. Viva esse sonho, comemore seu aniversário, faça sua despedida de solteiro e reúna seus amigos para uma noite inesquecível na Overnight Vila Olímpia. Rua Gomes de Carvalho, 799, Vila Olímpia. Informações e reservas, 3582-3637 ou pelo WhatsApp 95155-0702. Overnight Vila Olímpia, um novo conceito de casa noturna em São Paulo. 18 anos de estádio 97, que alegria! Ô, Domeniquinho, para de tomar isso! Meu Deus, alguém segura o Domeniquinho! Porra, meu Deus, cadê o brinde de café? Porra, porra! Olha que coisa boa, com 18 anos, já pode ir preso! Menina, 18 é o número mágico! Au, au! Tá muito barulho, cadê o retorno? Vamos cantar! Estádio! Estádio 97! 97! São Paulo eu vou ficar, Corinthians aloprar, o Palmeiras vai ser minha piada, e com o Santos zoar. Ah, isso aí não vale. Estádio, ah, se sou eu, 97. O estádio é bom barato, hein? Estádio, au, au, 97. Agora com vocês, au, au. Beleza, beleza? Eu estou aqui no céu, mas aí na terra, o show é com vocês. Au, au, au. Boa, Tim, boa, Tim. Começou! Estádio 97 na Energia 97, nome de Mozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De extra no extra, você faz economia de verdade. E McDonald's, todo dia, um clássico por R$8. Senhoras e senhores, boa tarde, bem-vindos ao Estádio 97. Opa, boa tarde. Começou bem, boa tarde. Firmeza, velho. Domênico começou com jeito meio locutor esportivo, né? Meio locutor esportivo. Peão de boiadeiro. É meio Eli Correia, né? Nossa, Eli Correia não faz isso, não. Oi. Ah, oi. Aliás, ele ouve nós, hein? Olha ele aí, ó. Oi, gente. Futebol. Gol! Que isso? É aqui que no estádio 90. Tem gol! Tem gol? Ai, Corinthians. Tem gol? Mas aqui ainda não saiu. Tem gol! Deu, tem gol! Deu pau. Não saiu, mano? Ainda não, por causa da internet. Fala aí, Basílio. O Bar já saiu. O goleiro pegou de novo. Nossa, o goleiro pegou de novo. Aí fez de cabeça. No rebote o gol, amigo. Conexão da UAP, a sua aí, mano. É TV do Mano, velho. Os caras estão cobrando escanteio ali. É verdade. Tô! Vem, seu Bento. Tá carregando. No inverno sai gol do Mano. Não. Ontem o gol do Mano é um gol. Ontem a bandeira levantou a bandeira aqui, velho. Não valeu. Ah, valeu. Bocumundo lá, gritando. Tira, tira, opa, opa, velho. Tira a vinheta. A cara de bobo do Bá agora, velho. Tira a vinheta, tira a vinheta, tira. Opa. Tirei a vinheta, tirei. Anota aí, produção. Mancada da produção. Anota aí. Quero dizer o seguinte. Falar, hein? Fanático. Não, mas esse negócio é ruim, viu? Porque ontem é ruim. É ruim. Com todos é. É ruim. Eu tava assistindo no celular, Sombra. Tava assistindo o finalzinho do jogo do Palmeiras, né? Aí tava passando o São Paulo. Saiu o gol do São Paulo, tá, eu vi. Com o olho no gato, outro ladinho. Mas agora eu assistindo. Resetei aqui agora. Aí daqui a pouco, Sombra, eu tô assistindo o jogo do Palmeiras, cara. Aparece lá na tela, assim, porque eu deixei baixinho, tá ouvindo do Palmeiras pelo celular. Aparece lá na tela, assim, um negócio. Aí eu dei uma olhada, Palmeiras 2 é. Mirassol 0. Nem tinha visto o gol, falei, putz, tudo bem, você fica feliz, mas você não viu o gol, né? Não tem a emoção não de tem, gritar. Só espera sair o gol. Esse delay zoou, cara. Esse delay é complicado, vamos velho. Vamos começar? Vamos começar com quem? Vamos tricolor. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Vamos, São Paulo, vamos, São Paulo, vamos ser campeão. Fala aí. Sobre o jogo, vocês dois vão comentar. Já são 4 jogos sem vitória. Tá tão bravo aqui. Mas, ó, 4? Edmar chegou. Carreta chegou. Tá aprovado nos exames. Tá chegando aí o Edmar, lateral esquerdo. Quem está indo é o Lianco mesmo. Agora bateu o martelo. Vai ao Torino. Mas peraí, só. Qual o time? Torino. É 4 do Paulista, né? São Paulo ganhou lá do, sim, do ABC, não é isso? É isso. É? Ah, tá. Aí, não, empatou. Não, empatou. O São Paulo tem 4 jogos diretos. 4 jogos diretos, é isso aí. São Paulo tem 2 derrotas só. É isso aí, Sombra. E Mota, então Edmar, Lianco saindo. 100 milhões de euros pelo Bom, Lianco. Hein? E ainda tem uma parte aí que se depende da evolução dele. Aí o São Paulo pode ganhar mais 2 milhões de euros. Esse Edmar veio do Cruzeiro, né, Motinho? Sim. Lateral. Lateral esquerdo, né? É, São Paulo é ótimo, né? Não tem reserva. O Bruno Tavares tá indo bem. Machucou. É uma venda Junior. Ruim a do Lianco. Oi? A do Lianco venda é ruim. Por que, Sombra? Devido à necessidade da venda. Porque se o Lianco fosse o zagueiro já jogando no time do São Paulo há mais tempo, provavelmente seria um jogador, pela qualidade que ele tem, que se valorizaria. Eu acho que... Não estou dizendo que 6 milhões de euros é pouco dinheiro. O que eu acho é que a necessidade de fazer dinheiro é que faz com que venda por 6 milhões de euros. Porque se é um jogador que você fala, não, vou segurar você, porque eu acho que você é um cara... que tem potencial para ser titular do São Paulo Futebol Clube na zaga. São Paulo deve perder o Rodrigo Caio, deve ser vendido também. Sim, então, de repente, no meio do ano, poderia ser Lianco o zagueiro titular. Poderia crescer como zagueiro titular e amanhã não valer 6, valer 10. Uhum. Entende? Verdade. E o pior vale é 10. Que você está falando é o seguinte. Não vamos esquecer que o Breno, há uns anos atrás, foi vendido por 18 ou 19. Não, e o que você tá falando é o seguinte, vai se desfazer do Rodrigo Caio no meio do ano, e aí vai ter que correr atrás do zagueiro de novo. Deve se desfazer, deve vender. Acredito Sim. que venda. É o que se desenha, é isso. É pela Caio lógica. É a lógica. É uma questão lógica. Já ia sair na outra janela, né? Tá sendo convocado. Exato. Bom, mas eu entendo, falta dinheiro, tem contas a pagar, fez uma compra cara do Prato, fez, é verdade. Ah, mas vendeu o David Neres. Ok, mas a conta não fecha. Na planilha financeira, muitas vezes, você tem que encaixar as contas, né? É. Então você também não sabe o dinheiro do David Neres, quanto que entrou, quanto que vai entrar. Às vezes o Torino fala, não, mas tem 6 milhões de euros agora aqui. Será que, de repente, esse dinheiro não é para trazer reforços pro time? E não tô nem dizendo de Everton Ribeiro, que... sinaliza-se que vai pro Flamengo, né? Pelo menos, tá sendo divulgado. O que o Ben já vem dizendo aí, porque ele toma café da manhã em Dubai com o, com o Everton Ribeiro, esteve recentemente. Mas ele não descartou também aí o fato do Palmeiras poder ir atrás. Quem não descartou? O próprio Benja, porque as coisas ali parece que no Palmeiras aí os caras estão se coçando lá e não desistiram ainda completamente, mas que o Flamengo tá à frente na negociação, isso daí é fato. Everton Ribeiro. E o Turu pra ele é aquilo tudo mesmo? 700, 16 milhões. Não, 700 pila por 16, mês? Seriam 5 milhões de euros. Eu vi uma informação do Mauro César, da ESPN, onde ele falava 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador e salários de 700 mil reais. Foi o que eu escutei. O Ben já trouxe uma informação hoje falando que seria 7 milhões de euros por 100%. Bom, aí é aquela coisa, né? Você, lógico, você vai defender o Benja, eu também vou defender o Benja, porque é amigo nosso. É, então, as informações ainda estão um pouco desencontradas. Nesse ringue aí, né? Que tá o Mauro César de um lado e o Benjamin do outro. Não, não tem ringue, não, imagina. Eu acho que assim, o Mauro César é um pouco mais baixo, mas um pouco mais... uma envergadura um pouco maior, talvez. Não, já o Benja um pouco mais alto, mas tem o nariz de vidro. O calcanhar de Aquiles é o nariz. E nesse ringue de informações, né, no box da informação, aí você aposta em quem, seu Ben? Ah, eu aposto nele. No Benja? No Narinapa. Benja 1-0. Mesmo porque é mais bem-humorado. Exatamente. 2-0 já pelo bom humor. Né? Mas agora, sobre o jogo, Domênico, de ontem. Sim. Tem carreta, Sombra? Tá encostando. Carreta? Eu acho que são coisas distintas. Fica quieto, Mota, você responde depois. Olha lá. Você quer falar, Mota? Por favor, Mota. Não, pode falar. Tá na frigideira? Não, é que ele falou, tem carreta. Tô falando por quê? Você também? Não. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não tem carreta, mas eu vou dizer. Se o Rogério, se não fosse o Rogério Pérez, pela tradição que tem, exatamente, se fosse um treinador novo. Que eu ia falar, Domênio. Ele já tava queimado, eu acho que já tinha mandado embora há muito se tempo. Se não fosse o Rogério Se Cine, não fosse o Rogério, teu, ou não, Sombra. É não, que o Rogério tem um respaldo, um nome. E se não fosse, cara, que? Nossa, porque fosse se fosse assim, o Eduardo Batista ou São Paulo. Sabe quando tem, às vezes, o DJ mascarado, que o cara vai pra cabine e ninguém sabe quem é? Então, se for que fosse o técnico, que você não sabe quem é. Tem um técnico surpresa, ele usa um capuz. Que nem aqueles caras que eram o Silvio Santos cantar com um saco na cabeça. Então, se fosse o técnico... O Sombra, né? Aquele do... O técnico mascarado, que ninguém sabe quem é. Ia estar sendo metralhado. Tinha virado range. Metralhado pelo seguinte, porque pelo time tomar muitos gols. Sim. E pelo declínio da qualidade do futebol. E a Cueva dependência também, né? Cueva dependência. Agora, isso aí é uma coisa que, assim, não tem a ver... vai pegar no pé do Rogério Ceni. É natural que as pessoas, muitas vezes, cobrem, vão julgar de acordo com quem está ali. Óbvio. Assim como talvez no passado, técnicos que não tivessem tanta expressão acabassem sendo queimados antes do tempo, né? Porque não tiveram o mesmo tempo. Mas isso faz parte do futebol, é óbvio. É a cultura, né? Isso faz parte da cultura do futebol. É o emocional do ser humano. Isso não tem jeito. Agora, vamos analisar. Independente de ser o Rogério ou não, o que está acontecendo? O declínio do futebol de São Paulo. O São Paulo tem as suas causas? Tem. Mas vamos falar das consequências. O que o São Paulo vem apresentando? São Paulo não é um time mais que marca a saída de bola do time adversário, não está jogando na pressão, não está jogando aquele futebol que chamam do futebol mais total, né? Aquela coisa assim, mais assim, futebol avançado, que não deixa outro time respirar. Não está, isso aí não está. Por que não está? Não sei. Ah, é por jogador cansado, é por desfalque, não sei. Isso aí é uma coisa mais que o técnico, o Rogério, que tem que responder. Agora, uma coisa eu acho, jogadores da defesa do São Paulo muitas vezes falharam individualmente na defesa, algumas vezes falharam, mas eu tenho na minha cabeça que muito dessas falhas ainda são causadas porque o meio de campo do São Paulo é um meio de campo que marca com os olhos. Esse gol ontem me lembrou o gol que o São Paulo tomou contra aquele PSTC lá, sei lá, aquele time lá, que o meia avançou, botou na frente pro atacante, o atacante nas costas da zaga, ganhou na corrida e fez o gol na saída do goleiro. E não mataram lá atrás. Né? Por quê? Porque não mata lá atrás. Não é uma zaga. Ah, mas porra, o que você tá criticando? É o Cícero, o Thiago Mendes. Não é, são jogadores com característica de roubada de bola. Aí chega num jogo como ontem, os jogadores não têm característica de roubada de bola. Mas também pouco fizeram em termos de criação. O São Paulo poderia ter matado o jogo no primeiro tempo, né, Sombra? Ainda mais quando viu o Botafogo entregue e o São Paulo achou que a partida estava ganha, o São Paulo tirou o pé também. Não, eu concordo, mas mesmo no primeiro tempo, o meio de campo não foi atuante. Foi não mais criou, pelas jogadas, mano, de lateral, que as coisas aconteceram. Sim, sim. Então, quando o Thiago Mendes, o João Schmidt e o terceiro meia, me ajuda a lembrar agora, o terceiro meia, o Araruna. Três volantes, são três segundos volantes. Tava no meio, nenhum depois foi pra lateral, três, né? Nenhum dos três faz com eficiência a ligação com os homens de frente. Então, aquela coisa que a gente via no São Paulo, as tabelas, as triangulações, elas sumiram, elas não estão acontecendo. Ah, por que está acontecendo isso? Talvez o Rogério saiba, e o Rogério deve ter noção do porquê isso não está acontecendo. Agora, o João Schmidt, ele é bom jogador? É, mas é aquele jogador do bom passe. Mas ele não é combativo, e ele também não é um jogador que ele é capaz de fazer a transição da bola até o ataque. Aí fica lá isolado Gilberto, fica isolado Wellington Nem e Luiz Araújo, porque não tem o meia que se aproxima para fazer a jogada, a tabela, a triangulação, não tem. Então, o futebol de São Paulo decaiu, os números mostram isso, os números estão mostrando isso. A respeito do goleiro, ontem não houve culpa do Renan Ribeiro, a bola passou muito longe dele. Zero, culpa zero. A culpa é zero. Aliás, ele nem exigido foi. Embora... No final do jogo, o Botafogo tivesse tido a oportunidade de virar o placar e ganhar a partida. Então, assim, eu acho que a questão não é preocupante em termos de Rogério Ceni, de técnico Rogério Ceni. Porque o Rogério, ele ainda é um técnico principiante, com boas ideias, e mostrou que, ofensivamente, pode fazer a coisa acontecer legal. Só que ele tem que rever algumas questões, talvez, de convicção dele, no todo, entender, e talvez ele saiba o que está acontecendo, porque esse declínio do futebol. Lógico, ontem havia ausência de muitos jogadores. Seis jogadores. De Maicon, de Rodrigo Caio, havia ausência de Cícero, de Cueva e de Prato. Havia a ausência de jogadores protagonistas, principalmente de Cueva e de Prato. O Prato, o menos sentido deles. Porque o Gilberto, quando a bola chega para ele, ele vem fazendo gol. O Gilberto não sai da área para ajudar a articular a jogada com a mesma qualidade e pivô do Prato. Mas o Cueva, sim, a ausência mais sentida. Agora, é que o São Paulo vinha jogando bem e ganhando dos times e passou a impressão de que, tipo, olha, a coisa pode ser melhor esse ano. O São Paulo Futebol Clube, sem o Cueva principalmente, e mais um Cícero ali, é um time que vai brigar de novo do oitavo ao décimo lugar, como foi o ano passado. A escalação de ontem porque foi isso, né, o que acontece, né, é que você não vai jogar o campeonato inteiro, o ano inteiro com esses 11, 12 ou 13 que o São Paulo tem. É. Vai chegar uma hora que o São Paulo não tem um reserva pro Cueva. Não tem um reserva. Nenhum jogador do São Paulo sabe fazer a função de meia. É tudo um monte de segundo volante. Segundo volante, quando às vezes não tem um meia pra jogar, também cai. O Thiago Mendes, quando tem o Cueva à frente pra articular a jogada, é um. Quando ele não tem, é o Thiago Mendes e ninguém na frente. Uhum. E ninguém. Aí ele toca lá pro Wellington aí na ponta, as jogadas não acontecem, porque não tem o suporte, o terceiro homem ou o Prato chegando pra ajudar. Não existe. Então, o São Paulo, o Futebol Clube, elenco. Criticar o Rogério, eu acho muito prematuro para criticar. Você pode fazer um estudo um pouco maior sobre as convicções do jogo dele. Olha, será que esse meio de campo seu não é pouco armador? Mas isso é o todo. Agora, pontualmente, o Rogério não tem culpa, porque ele não tem reserva à altura pro Cueva. Não tem. Mas ele não tem reserva, mas não é nem a altura, não, mas nem a meia altura não, ele não tem pra função do Cueva. Nem lateral. Ele não tem um volante que marque. Agora, isso já é uma questão da convicção dele. Talvez ele não faça a questão desse volante marcador aí que o São Paulo precisa. Porque o meio de campo de São Paulo é um meio de campo muito fraco em termos de marcação. E a lateral direita, o Bruno, é que o Bruno ontem acho que foi suspeita de fissura do tornozelo, quebra. Vou afirmar que não. Na hora de cruzar, o cara acabou pegando ele no carrinho lá. Talvez e dobrou o tornozelo. Agora, depois que consolide a fratura ou a contusão, ele aprenda a cruzar melhor. Porque às vezes dá uma entortada no pé, quando você quebra, às vezes fica meio torto. Não, no pé não. O Bruno não sabe cruzar uma bola. Ele faz mais difícil chegar à frente. Não sabe cruzar uma bola. Parece cachorro castrado, né? Não cruza. Não cruza. Cachorro castrado. Não cruza uma bola. O São Paulo precisa de reforço. Precisa na lateral esquerda. Então, eu acho que assim, se há críticas ao Rogério Ceni, pode debater a questão assim, ah, é muito ofensivo ou não. Mas não dá pra fazer uma crítica, porque ele não tem jogador hoje. Quando você tem do 1 a 11, beleza. Mas você não vai jogar sempre do 1 a 11. Que cansa, nego desfalca, você tem machuca, um ano inteiro. Cartão. Então, o São Paulo, com esse elenco que tá aí, mal pega a Libertadores. Tô te falando, mal pega a Libertadores. Vai brigar, no máximo, pela última vaga de Libertadores. Numa Copa do Brasil, isso vai depender muito, e Sul-Americana, se você não vai ter jogador contundido, suspenso. Ou convocado. É o que você acabou de falar, você tá num mata-mata que o pau tá cantando, você não tem o Cueva, você já ferrou. E o mês de abril pro Rogério é fundamental. Ó, você imagina se, desculpa, Mota, você imagina se pega o time que entrou em campo ontem, pega o Cruzeiro na Copa do Brasil. É, ferrou, cara. Um abraço, cara. Não tem como. É que não é que não tem como, é muito difícil. Probabilidade é difícil. É. Agora, outra coisa que eu gostaria de falar, só pra completar. O Lugano, mesmo velho, é o mais seguro dos zagueiros do São Paulo depois do Rodrigo Caio. Ontem também foi muito não bem. Não tem brincadeira. Ele falha. Mas como muito menos que os outros. É? Como todos os outros. O Lugano, ele vai sair jogando aqui na defesa. Ele não viu a possibilidade de sair jogando? Pau pra frente. É macaco velho, mete cara, pra é frente. Isso aí. Jogada aérea, não dorme. Então, é que ele não pode jogar todos. Mas o Lugano, depois do Rodrigo Caio, é o melhor zagueiro do São Paulo Futebol Clube. Então, eu discordo muito quando alguém fala, Lugano velho, não sei o que lá. Ele não tem mais a mesma velocidade. Isso é uma coisa óbvia. Mas ele ali na zaga, ele ainda é o segundo melhor zagueiro do Tricolor hoje. Sim, boa. Lógico. É porque o Maicon caiu, e o Maicon agora tá machucado. Mas hoje o Lugano é o segundo melhor zagueiro do Tricolor. A questão tudo do São Paulo mais, eu vejo assim, que é o elenco que tá faltando e a força. Você vê que o São Paulo é um time cansado. Corre muito, mas eu acho que agora cansou. E sem a falta, sem um time... Você não vê um time titular no São Paulo jogando. Porque toda hora tá trocando. E você vê o time meio perdido, né? Mas troca porque não tem jeito. Não tem jeito. Então, exatamente isso que eu tô falando. E o Schmidt tá cansado, hein, velho? O que aconteceu com o Schmidt? O Schmidt já sempre teve o perfil cansado, cara. Mas agora tá mais. E o Jusilei não chegou não pode ainda. Jogar. Não, tá gordo. O Jusilei não chegou ainda. Meio do ano, tchau, né? É. Então, o Jusilei tá com arranque de balsa, velho. Caraca, mano. Tá devagar, tá muito lento. Eu vi o Jusilei. Agora chegou o Edmar lateral. Ainda bem que chegou um lateral esquerdo. Porque o São Paulo não tem lateral esquerdo reserva. Mas ele não tem, não é porque não tem o lateral bom, é que ele só tem o titular e mais ninguém. Ninguém, não tem ninguém. Aí você imagina, o Buffarini, que não joga, que até agora não convenceu jogando no São Paulo pela lateral direita, se é improvisado na esquerda, é pior ainda. Mas São Paulo não tem o lateral esquerdo reserva, Sombra, por culpa do São Paulo. O Reinaldo, que jogou na Ponte Preta o ano passado... E o Chapecoense adora aí. Fez um bom campeonato e ele foi emprestado pra Chapecoense e, pelo que consta lá, tá jogando bem. É que a gente sabe, né? Se o Reinaldo... Tivesse em campo... Se o Buffarini fizer três bobagens, a torcida ainda vai dar crédito pra ele, esperando ser o Buffarini, que você, mano, sim, vendeu pra nós como um grande jogador. Você, mas o ano passado ele jogou bem. É. Ele agora bem o Reinaldo, ele não tem direito a 10% dos erros do Buffarini. Sim. Agora o mês, com esse mês, mano, é fundamental pro Rogério. Da mesma forma, viu, Motinha, que a torcida do São Paulo também não tinha paciência com o Rogério, o atacante, e o Rogério no Sport deitou e rolou, cara. Mas não tinha paciência com o Rogério, atacante? É o calço pegava... que pegou no pé dele. Mas é que tá, a torcida do São Paulo não fez uma pressão pra escalar. A torcida do São Paulo sempre gritava o nome do Rogério. Então, mas se a torcida faz uma pressão, o cara escala. A torcida do São Paulo também não deu uma moral pro cara. E quando o cara ia mal, também a torcida pegava. Esse Balsa foi um atraso na vida do São Paulo. Concordo. Esse Balsa aí foi uma puta de um atraso. Você arrebentou com o São Paulo, hein, mano? Então, o quê? Você indicou o Balsa, indicou o Buffarini. Não, o Balsa não. O Balsa foi um atraso, mas o que o Balsa prometeu, ele cumpriu. Ele falou que o Ganso com ele ia voltar pra seleção e ia ter chance. O Ganso com o Balsa jogou bola, gente. Os seis meses do Ganso com o Balsa foram os seis meses que ele jogou no São Paulo. Foi a Libertadores. Eu sei, mas você tem que pensar no todo. É verdade. Foi com o Balsa. Mas você não pode chegar e largar o time no meio. Ele arrumou a porta da casa e derrubou o resto. Pô, cara, ele mudou pra seleção argentina. Mas ele não largou pra seleção argentina. Diferente, pô. Não, mas ele... O Tite também saiu com isso pra ir pra seleção brasileira. Não, mas é normal. O Tite que não dá pra dizer, não. O Balsa, ele falou que não sairia e saiu. Ele não sairia, a não ser que... Seleção argentina, mano. O Tite também falou que não ia pra seleção. Gente... A seleção argentina chama o cara, a seleção brasileira chama o Tite, mas querem que o cara não vá. Mas, gente, águas passadas. É só pra dizer que o Balsa foi um atraso na vida do São Paulo. Esse mês de abril é perigoso pro Rogério, viu? Porque eu acho que, com a eleição, São Paulo vai ter mata-mata um atrás do outro. Vai ter a Copa do Brasil, vai ter a Sul-Americana e as semifinais do Paulista. Então, sim, Sul-Americana. Sul-Americana. Sul-Americana. São Paulo não tá na Libertadores, Dudu. São Paulo vai jogar a Sul-Americana. Mas quem disputa a Copa do Brasil? Não, aí depois a funilha tem que escolher uma. Você esqueceu que tem aquela frescuraiada? A funilha tem que depois? Como assim a funilha tem que escolher uma? Não, é que nem o ano passado. Parece o São Paulo prosseguir na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ele é obrigado a perder um? Exatamente. Não, você tá louco. Não é que é obrigado a perder um. Mas você lembra que tem... Exatamente. Mantenha, velho, mantenha. Você lembra que o ano passado... O time que caía na Copa do Brasil jogava Sul-Americana. Então, mas a Sul-Americana é junto com a Libertadores. Mas agora mudou o regulamento. Mudou, gente. Agora é o ano inteiro. Agora é outra coisa. Então, mas e aí, mano? Disputa tudo? Disputa. Vai até o fim. Você disputa. Tanto que o Corinthians, ele tá na Copa do Brasil e tá na Sul-Americana. Como é que São você vai Paulo falar? Também. Vai escolher por uma, vai escolher por outra? Não tem nexo. O que os clubes podem fazer é uma opção de falar o seguinte: olha, eu vou priorizar um torneio. Mas disputa tudo, muda. Agora, disputa, tanto é que o Corinthians ele vai jogar contra a Laú dia 4, dia 5, agora de abril, e ele já tem o confronto também marcado contra o Inter pela Copa do Brasil. É porque acho que vai a Libertadores, da Copa do Brasil. Libertadores Sul-Americana vai tudo, né, até do começo do ano até o fim, né? Sim, exatamente. E isso aí o Copa do Brasil também vai do começo ao fim, e o Campeonato Brasileiro também praticamente do começo ao fim, né? E o que o Mota tá falando, abril tem sentido. É mata-mata, é aquela coisa, bicho. E eleição, machucado, véio, toma três porradas aí. É um abraço, né? Bom, o Mota tá com medo que o Rogério caia. Tá com medo, Mota? Eu tô. Do Rogério cair? Eu tenho medo. Porque eu não sei o que passa. Mesmo porque que eu também, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eleição presidencial. É a mesma coisa que acontece com o Palmeiras, hein? Se o cara queria mandar embora o Eduardo, vem quem? Tudo bem, o Rogério sai. Quem vem? Eu acho uma puta bobagem. Você entendeu? Tem aquela coisa, né, Benjamin? Antigamente você tinha uma pancada de treinadores aí, né, à disposição, tal, aqueles caras que Você pode investir no treinador estrangeiro. Pega lá um Bielsa da vida. Ué, não tô falando de Gareca. Eu acho que o Rogério... Vai atrás de um Bielsa, de um São Paulo. Tem que dar tempo, mano. Os caras foram no Balsa e no Osório, cara. Os caras não dão tempo pro cara trabalhar, velho. Os caras não deixam o cara trabalhar. O trabalho do Rogério, Domênico, tem que ser medido. Eu acho. Após assim, então, olha, Rogério, tá aqui, cara. Agora você tem, pelo menos, se não é o melhor elenco do mundo, mas pelo menos você tem um elenco. Você entendeu? Você tem um bom reserva aí pro Cueva. Você tem aí, pelo menos, lateral direita reserva, lateral esquerda reserva. você, ó, nós vamos perder agora o Lianco, mas você vai ter meter um bom zagueiro reserva. Senão vira bagunça. É que nem você correr pela, até o ano passado, é que nem correr pela Williams. É saber, é uma grande equipe, mas você sabe que é pra brigar pelo sexto, sétimo lugar. É isso e aí. E às vezes você tem que ter consciência. O torcedor, não é porque a camisa do São Paulo, a camisa do São Paulo o torcedor quer ganhar sempre, óbvio. Mas não tem como. Mas dependendo, se você não tem motor, se você não tem pneu, meu amigo. Você tem que saber quais são as suas limitações. E hoje, o São Paulo é um time que melhorou um pouco o carro, mas a aerodinâmica ainda não permite ganhar campeonato. É isso aí. E se ficou, vai ficar mudando de treinador, não vai dar certo mais de novo ainda, né? Aí você vai julgar se o piloto é bom ou ruim? Põe ele pra correr lá na Mercedes, que ganha tudo. Fala, ó, esse é o melhor carro. Aí você põe o nego pra correr. Se ele começar a perder na Mercedes, aí outra coisa. Então, mas é que às vezes fosse, o que você dá de elenco é compatível com aquilo que então, o cara tá fazendo. Então, peraí, o Palmeiras tem a Mercedes, então? Como você falou Hoje o Palmeiras tem então o Eduardo Batista não pode errar. Não pode errar. Se ele errar, então porque ele é ruim mesmo. Mas essa é a vantagem. A não ser que você perca uma decisão para um Flamengo que vem também bem equipado. Entendi. Porque, por exemplo, o Palmeiras hoje chega a ser batido. Se o Palmeiras chegar na final do Paulista e pegar ou o Corinthians, ou o Santos, ou São Paulo, ele também não pode perder. Não, desculpa, porque aí é classe. Pode. Aí pode, que é classe. Mas Campeonato Brasileiro, você não pode perder com o time, com o elenco do Palmeiras. O Palmeiras não pode perder pro Grêmio, não pode perder pro São Paulo. Entendi. Palmeiras não é o time a ser batido, Domingo, hoje. Não, eu agora, tô perguntando Flamengo pra saber. Tá montando lá a estrutura e o elenco deles lá, é outra história. E o Atlético Mineiro também. Exato. Não. Pode chegar, de repente, numa final é um dos três. Campeonato Paulista, por exemplo. Ou de Libertadores, né? Pode chegar e você vai pegar, aí são dois jogos, os dois com os melhores aí. Aí pode acontecer. Aquele que tem um pior elenco, de repente, tá com todo mundo zerado, sem cartão, ninguém machucado, é outra história. Hoje o time médio que vier aqui no Palmeiras e conseguir um empate é vitória, velho. Eu também concordo. Mas eu acho que, mesmo assim, eu acho que o Eduardo Batista, eu mudei muito meu conceito, viu, mas eu acho que tem que dar tempo pro treinador também trabalhar, mesmo sendo um cara que não tenha muito... Mas vou dizer, não tenha vencido muito em outros campeonatos, não tenha ganho título. Mas é o caso do Eduardo. Mas se você. Dele... Porque assim, a partir do momento. Vamos tirar. Tá bom, quem vem? Se você me der um nome legal, eu até concordo. Mas a missão dele será sempre ganhar, viu? Não tem jeito, né? Do Eduardo não tem jeito. Porque ele tá com o timaço na mão, né? A missão dele é ganhar. Tem jeito, né, seu Bento? Exatamente. Então tá bom, vamos lá, seu Bento. Podemos ali ao Corinthians? Que tá jogando. Tá jogando, né, Mano? Tá jogando, Tá no intervalo agora. Intervalo. Tá no intervalo. Conte pra nós como foi o primeiro tempo, Aí, você que assistiu um pouco aí, Mano. Como é que foi o primeiro tempo aí? O Corinthians, ele tomou um certo sufoco, apesar de ter feito um gol que o árbitro aqui, o Bandeira, acabou invalidando aí na condição de impedimento. Tá impedido, Mano, ou não? Então é difícil a jogada, mas eu achei que não. Eu achei que a jogada tá na mesma linha, mas o árbitro, ele dá o impedimento na hora que o cara espalma a bola. Aí o cara, de fato, lá, o Léo Jabá, tá impedido. Tá impedido. Ele não levantou no primeiro lance, ele levantou no segundo. Na hora que o goleiro espalma pra frente... Eu tô vendo aqui, viu, Mano? Eu tô falando que tá impedido porque eu tô assistindo aqui, o Bar me mostrou. Sim. Tá muito impedido. Não, o Léo Jabá, na hora que ele faz o gol, sim. Porque existia a primeira possibilidade que o jogador do Corinthians sai correndo em disputa com o zagueiro. É uma condição ali também que gera um pouco de dúvida, mas ele tá em condição legal. Ali é legal. Aí depois o cara chuta no rebote, o goleiro espalma pra frente e o jogador do Corinthians tá um pouco à frente. Tava impedido. Mas... Bem impedido. O Corinthians aí, ele teve um único bom lance, que foi uma jogada pela direita com o Pedrinho. Ele deu uma ciscada no meio da área, lá driblou o zagueiro e cruzou. Foi bonito e ninguém o lance, completou. Né, Mano? Foi um lance ali que despertou um pouco, talvez, de... Aí tá drible, né? De interesse por parte da torcida do Corinthians, mas no geral, Domênico, o Red Bull foi melhor que o Corinthians. E a bola inclusive na acertando uma bola na trave que pegou nas duas, a bola traves, correu. Né? Ah, é? A bola correu em cima da linha do Corinthians, ali do gol do Corinthians, ali no gol do Cássio. Mas vamos ver agora pro segundo tempo. É normal também, porque o Corinthians tá com um time praticamente misto, né? Pra não dizer totalmente reserva. Tem o Corinthians algum titular, ele já não tem. Tem, o Cássio tá jogando. O Gabriel tá jogando. Mas tá classificado, né, Mano? O Maicon também, que... O Pablo também, zagueiro titular, tá jogando. O Jô tá jogando. Quem o Corinthians tá com mistão. O Corinthians tá classificado? Sim, o Corinthians tá classificado. O Corinthians tem 20 pontos, mano. O Corinthians tá sobrando na os únicos dois times aí grandes que estão classificados aí é Palmeiras e Corinthians. Inclusive, esse jogo interessa diretamente ao São Paulo, Domênico Gatto. Sim. Porque o Red Bull tem 11 pontos. Se ele vence o Corinthians, ele chega a 14. Que é a pontuação da Linense também, que é a vice-líder do grupo. Certo. O São Paulo tem 16. Certo. São Paulo com 16 e os 16. Dois com 14. É, já é mais domingo, complicado. Se o São Paulo perde o jogo e esses dois times, tanto a Linense quanto o Red Bull, vencem os seus, o São Paulo sai da fase de grupos, da fase de classificação para a próxima fase do Paulista. Faltando um jogo, né, mano? Sim. Red Bull e Botafogo. Sim. Quantos jogos faltam pro dois. Final? Agora dois. Pro São Paulo faltam mais dois. Corinthians dois. E mais um. É, deixa eu ver aqui quem que só o Corinthians. Na próxima partida, se o Corinthians perde pro São Paulo domingo e os dois adversários aqui, tanto o Red Bull que joga em casa e a Linense também que joga em casa, vence, eles ultrapassam o São Paulo cai pra terceiro, faltando um único jogo e o São Paulo já não depende mais dele pra poder classificar. O São Paulo pega, mas aí que tá, o São Paulo pega o São Bernardo lá, em São Bernardo, né? É. Enquanto que a Linense no último jogo faz com o Corinthians aqui na Arena do Corinthians, jogou o jogo Corinthians e a Linense aqui. Sim, mas a Linense dependendo somente dela para poder avançar. Então, mas e não, esse, o Corinthians em casa. E esse e final... tem o outro aqui, o RB Brasil, que joga com o Ituano lá em Itu. É, mas o mas esse, só mas esse final de semana não o... depende hoje, não, hoje o São Paulo, pera, calma. São Paulo ganhar os dois. Se o São Paulo, não, a hipótese de perder pro Corinthians. Hipótese de perder o clássico, sim. Mota. Não vai. Nesse final de semana. Não vai perder? Não vai, Mota. Se o São Nossa, Paulo. Se o São Paulo. O que o Mano tá dizendo. Tomou outra escovada. Que o Mano tá dizendo. Assim, eu lembro da última vez que estiveram lá em casa. Gente, fala, São Paulo gente. O último jogo foi 0-0. E o Red Bull ganhar do Botafogo, o São Paulo vai pra terceiro, entendeu? Como é que é, Gê? Se o Red Bull ganhar do Botafogo e o Corinthians ganhar do São Paulo, o São Paulo sai da classificação. Não, e a Linense também. E a Linense também. E a Linense ganhar. Ah, Marinho. Ele joga do Corinthians na arena. Não, mas isso Linense é o último jogo. Isso rodada. Pra última rodada. Ah, é, porque tem a penúltima. Estão falando da penúltima rodada. São Paulo, Dudu, vai entrar na última rodada em terceiro do grupo. Porque olha aqui, ó. Não dependendo mais dele. Tô falando desse final de semana. Vocês estão falando o seguinte, peraí, mas o Corinthians, se o São Paulo perder pro Corinthians, por exemplo, aí acontece, a Linense que joga com o São Bernardo tem que ganhar também. Aí você tem que fazer a conta ao contrário também lá do outro lado. Não, se a Linense não ganha, não passa. E o Red Bull joga com o Terrorismo. É, exatamente. O Red Bull com o Botafogo tem que ganhar também. Não, mas vocês não estão entendendo. A gente não tá falando grego. A gente colocou em hipótese aqui de São Paulo perder. E os dois ganharem. E os dois adversários vencerem. Tá bom. Mas aí também tem que acontecer uma pancada de coisa. Mas pode acontecer, gente. Pode acontecer. Mas com relação ao time difícil, do Corinthians... mas pode acontecer. É, existe ainda a expectativa aí de fazer negócios aí com o Trio Tiriça, né? E o Marlone que já foi... mano? O Trio Tiriça. E o Marlone que já foi negociado com o Atlético Mineiro, né? Então é isso, né, Bento? Vamos ver agora o segundo tempo que tá começando agora também. Aí se o Corinthians consegue aí, pelo menos, fazer um golzinho no Red Bull. Se dane que vai ajudar o São Paulo ou não. O Corinthians tem que pensar na dele, velho. É isso aí. Tanto é, Domênico, porque quanto mais pontos você somar... melhor você vai ter a chance, talvez lá na frente, num confronto direto, de poder decidir em casa. Porque a pontuação do Campeonato Paulista continua ainda acumulando. E quanto mais pontos você tiver, você vai decidir em casa. É verdade. Só o mando, mano, que é a vantagem? É, porque agora são duas partidas. Só o mando. Né? Primeira fora e segunda você joga em casa e decide em casa. Caso de empate, acho que é pênalti, né? É isso aí. Vamos que vamos. Ó! Passou! Essa é uma rasgada vai anotando, na reta. Vai anotando. Enquanto você vai anotando aí, o Benjamin vai falar de Nissan. Fala de Nissan, Benjinha. Olha só, amigão. Marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. Porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter super valorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital, botão push-start, câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa, compra a Nissan. É isso aí, amigão. E não esqueça, hein, pedestre, use a sua faixa. É Nissan. Estádio 97. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Evidente. Então, RG, ontem também, se não ganha, poderia complicar, né, nas próximas rodadas. Nossa senhora, né? O Zante ia ficar louco. Ia, mas 2-0 ontem. Calmou o Zante. Ante é contra o Corinthians, Paquito. É, eu não vem querer chupinhar o bagulho, não, pagar pau. O Santos tem Ante, mano? Só ele. Tem, RG. Sempre tem. RG, basta ver quando tem. Ante tem todo lugar. Não, o Santista tem Ante, tem. Entendeu? Tudo tem Ante. Mas o Santista tem o antibiótico. Ante Corinthians. É um antibiótico. Sim, tá, o Mano falou que o Ante é só o Corinthians. Só o Corinthians? Lógico que é, isso é patenteado, Paquito. Patenteado aonde? Daqui a pouco vai começar a querer falar, é minha torcida, é a fiel também. Não, ninguém fala isso. Cria seus slogans, Paquito. Cria seus slogans aí. O Mano é demais. Zé Bento, fala pros Ante aí. Fala os contra, pronto, os contra. Fala os contra. É os Ante mesmo. Você, Kaique, RG. Oi? Gosta do Kaique? Nossa. Kaique, Kaique tá mais ou menos ainda, viu, seu Bento? Tá mais ou menos. O que, que tem o Kaique, velho? Não, perguntei só. Ah, tá. Ó, com relação à vitória de ontem, quando esse meio de campo do Santos joga bola, né? Resolve jogar bola, Vitor Bueno, Thiago Maia, Renatinho e Lucas Lima. Aí a diferença acontece, Tá azeitando, né? Então a coisa parece que funciona e fica bem mais fácil. Então foi o que aconteceu ontem, né? Então os caras jogaram bola, tinham que jogar, né? Seria um desastre perder esse jogo ou empatar esse jogo, ia ser uma loucura. Então tá aí, jogaram pro gasto, ganharam, assume aí a liderança pelo critério de saldo de gols. 7-0. Assume, né? 7-0 fica, da ponte. Fica em primeiro. Caraca. Contra a ponte. É. E abafa um pouco aquela coisa. Ah, não vai se classificar. O Santos só depende dele. Né? E agora, e o mais importante, passa a depender só de si. Tem o lado agora, entendeu? Também que é assim, gente. Já tropeçou nos clássicos, entendeu? Sim. Agora não dá, mas tropeça agora... e aí depois no mata-mata é bicho engraçado, grande. Engraçado, né, eu não vejo agora aquele trouxa que não vem hoje aqui. Quase então. É, vim aqui me falar assim, pô, obrigado, seu time ganhou do Mirassol. Porque se o Palmeiras, né, não ganha ontem, é um trouxa, né, o Mirassol, Domínio, tava na frente do Santos. Mas aí. Ele é um trouxão, né? É um baita num trouxa. Aí não vem, fica aí quietinho aí no canto, aí, com o rabo no meio das pernas. Santista não é RG, não é aquele Santista. Lógico que é, né? RG é o verdadeiro Santista. E agora vai acertando aí, né, seu Bento? Inclusive com a volta aí dos titulares, limpando o departamento médico, né? Então tá o Vanderlei aí já pronto, o Kleber já pronto, né? Então vamos ver. É a expectativa que resta aí, é que esse time, que é o time dos 11 do Santos que a gente considera titular, seja capaz aí de levar essa disputa aí até o final. Boa. É o que nos resta. Tá certo, seu Bento. Em nome de HDI Seguros, ele bate pronto, consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. Em nome de Extra, você merece Extra Economia. Em nome de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Palmeiras, minha vida é você. Fala de nós, Mero, vamos lá. Ontem, campeão. Ontem foi a vez do Mirassol apanhar, né? Apanhou. O Felipe Melo fez gol, o Rafael Marques também fez gol. Golaço, Rafael, hein? É, e sobre o... Primeiro jogo dele, né, Domingos? Quem? Rafael Marques, né? Rafael Marques, ele já fez o gol. Sobre os comentários aí do... Sobre o Rafael Marques, queria sair. Falou após o jogo que quer continuar. Na saída, Felipe. E o resultado ainda, né? Assim, na hora que ele fez o gol, Domenico, aí que você vê quando o jogador, a galera gosta. O time inteiro foi todo mundo pro Brasil. Rafael. Todo mundo. É, ele é bom Rafael de grupo, Marques, né? Falaram pra mim. Então, ele é bom jogador também, Domenico. Né? Dois jogador pra elenco é bom jogador, cara. Pra elenco é bom. Mas então dá 10 pra tia do café. É. Bom de grupo, todo mundo gosta. Dá 10 pra tia do café. Aqui atacar a dona Natália assim, não fez nada. Dona Natália, rapaz. O cara tem que jogar bola, tem que ser bom de grupo. Se o cara jogar bola, que se dane aquele negócio do restante do grupo. Ele não é ótimo, ele é bom, só bom. O Edmundo lá, quando o Palmeiras tinha aquele time lá, ele não era flor que se cheirasse. Ele não era amigo de todo mundo, mas jogava muito. Vamos falar o que do cara. Ah, mas esse era craque do time, né, mano? É diferente. É isso, tem que ser. Diferente. É o seguinte, o cara tá lá ganhando bem, o mês do Palmeiras tem 30 dias. É. Entendeu? E é isso aí. E outro detalhe, mais uma vez, Felipe Melo chamou mais uma vez atenção pelo gol. Cara, ficou maluco na hora do gol. É isso aí, 2-0 no Mirassol. Time... pode falar que o time reserva, mas o Roger Guedes jogou bem, enfim, caramba, é isso aí. Verdade. O Rafael Marques foi oportunista no lance. Tá até passando agora aí no nosso site. Na verdade, ele chutou, goleiro, estourou no goleiro e entrou. O goleiro bateu roupa e ele não tinha ângulo, né? Fazer o gol. Essa bateu é a verdade. A bola. O outro gol lá contra, falando, né? Lá. O Vieira, que golaço que marcou o Rafael Marques. Fala golaço aonde, golaço, seu Bisnaga? Não falei nada. Pega aí na reprise aí. Pode pegar aí, tá indo pra cima. Peraí. Falou. Você falou golaço. Você tava cochilando aí, você nem ouviu. Tô só esperando pra poder falar. Golaço, o goleiro entregou a paçoca. Tá, vai. Ô, juiz. Isso. Esse narigudo aí, ó. Isso. Falou golaço. Segue o jogo. Segue na censura aí, Bá, por gentileza. Segue na censura aí. Vamos calar as pessoas aqui. Bom, enfim, o goleiro bateu roupa e ele, num ato mais oportunista, porque oportuno, ele tava ali perto. Lógico, ele tava lá. Mas tava sem ângulo também. Agora, né? Goleirinho, eu vou te falar também. Bateu também. Roupa, né? Pelo bateu amor roupa. De Deus. Não, o Minas só é fraco, né, gente? Não tem jeito. Já, né? já enfiou seis em vocês. No menospreza, não. Então, mano, mas foi uma outra época que o Palmeiras tinha. Aliás, ontem a vovó mesmo aqui deu o time, o Rude, não sei se foi a vovó ou o Rude. Escalou o time do Palmeiras, daquele que perdeu. É. Ele era realmente, olha, mano, vou dizer pra você, era ruim. Ridículo. Era ruim. Não, nem ruim, era ridículo. Com todos os R's possíveis. Time que, se você não fala que é o Palmeiras, você fala assim, ó, vou escalar um time e você fala qual é o time, qual é o nome do time. Você escala, você fala, pô, você tira o Praz, velho, que tava lá. Uma porcaria, velho. Tudo ruim mesmo. Ruim. Mas acontece. Às vezes acontece de um tropeço desse aí quando você tem um time fraco mesmo, né? Agora, você vê, time forte do Palmeiras jogou aí só o Felipe Melo e o Praz. E o Michel Basso, né? Que são titulares. Três caras. Meteu todos os caras lá pra. Os caras que não jogam como titulares. E o Palmeiras falou e ganhou, sabe? É. Foi um primeiro tempo até fraco demais, um jogo ruim. Ah, e o Dracena, né, o Dodô? Dracena vai ser titular do Palmeiras. A zaga titular. Acho difícil, não sei, hein? Não, a zaga titular, pelo menos estava vindo com o Vitor Hugo e Mina, né? Mas mudou, já viu, Domênico? Eu acho... O Vitor Hugo é banco do Dracena. Então, mano, eu também achava isso. Eu achava que o Vitor Hugo poderia até sentar no banco, porque o Dracena tá jogando muito. O Dracena não sai mais do time do Palmeiras. Hoje a zaga é ele e o Mina. É o Mina, né? Eu tô achando também. Cadê o integrante aqui? Também tô achando. Quem? Cadê o subversivo do programa? É. Que quando o Mano e eu, a gente fala faz tempo... Vocês falavam bem do Dracena. Não, faz tempo. Dracena joga muito. O Mano e eu falavam em termos... Eu só não entendi porque o Corinthians não ficou com ele. Porque ele não tava tendo opções, mas, né? Mas tem o subversivo... Hoje? Jogaria fácil. Não, mas a época não, hoje... não tava tendo. Ele pediu pra joga sair. Muito. Mas ele pediu pra sair. Acho que ele é bom jogador, sim. Há um subversivo no programa... Mas como assim, um subversivo? Que pega no pé do Dracena há anos. Não deve ter isso aqui no programa. Por que o Dracena não ficou no Corinthians? Porque ele pediu pra sair. Porque ele pediu sair porque... Ele não tava tendo chances ali, porque a dupla de zaga do Corinthians não dava folga, né, RG? Os caras não se machucavam e tudo mais. O departamento de futebol do Corinthians, puta incapacidade. Mas foi ele que pediu, RG. Joga pra caramba. É, lógico. Ah, agora deu troco, tá vendo? Deu troco, hein? Tá louco? Pega o currículo do Dracena aí, ó. Tá louco? Tanto que o próprio presidente do Corinthians, na época que liberou o Dracena, fez um acordo amigável, Domênico, porque falou, vamos liberar o jogador, porque o Dracena merece sim estar numa outra equipe. E disputando a titularidade, porque é um grande jogador. E no Corinthians ele viu que ele não ia ter tanto espaço. Se eu não me engano, na época ainda o treinador era o Tite, quando o Dracena saiu. E a zaga do Corinthians estava muito sólida, cara. Estava muito sólida. Então o Dracena praticamente não teve muitas oportunidades naquele momento. E hoje ele viu que pintou a chance. Sim, hoje ele seria, com certeza. Então. E naquela oportunidade ele viu que pintou a chance de ir pro Palmeiras e que ele poderia brigar, talvez, pela titularidade lá. Ele resolveu pedir para sair e a diretoria do Corinthians, de forma amigável, concedeu aí o pedido dele. E acabou bom liberando zagueiro, né, Dudu? Mas joga bom muito, zagueiro, cara. Bom e é um cara que não arruma briga e olha nenhum. Só pra responder o subversivo do programa. Tá atacando, tá atacando assim. E não é só lá no Corinthians que o Edu Dracena seria titular hoje, viu? Se pegar o carro e descer a serra. Ah, é? Descer a serra. Como é que desce? Isso aí é automático. É aquele turbo. Né? É o Nissan. O Dracena é melhor que qualquer um que tá lá, mano. Ou no Santos ele não é titular absoluto. Ele é melhor que o Gustavo Henrique, ele é melhor do que o. Joga no Santos, sim. Hoje não, é também. David Braz. Joga no São Paulo. Fácil. Ele é melhor até que o Kleber, mano. Eu acho que talvez. Já, melhor que o Kleber, joga eu acho no que Flamengo. Eu acho que talvez ele só não seja melhor no Santos aí do que aquele Felipe Luiz. O Luiz Felipe, não sei. Qual que é o zagueiro lá? Luiz Felipe ou Felipe Luiz? Nós vamos dar a chance do Luiz Felipe. Acho que é Luiz Felipe. Mostrar que é humilde e falar, olha, quer saber? Exagerei. O cara é bom. A diferença é que na zaga do Santos, ele era muito exposto. E nos dois últimos anos dele no Santos, ele estava comprometendo e não estava jogando porra. Exposto, ele fez o Durval, RG. O problema do Léo, o problema do Santos, o problema do Edu Dracena do Santos foi o Léo, amigo. Isso no último ano aí, sim. Brigaram. Aí com a volta do Léo. Eles não se olham na cara, os dois. Aí com a volta do Léo, aí. A coisa complicou, aí não deu. Mas o Edu Dracena, com essa frente que tem na defesa do Palmeiras, é claro, vai jogar ali de terno e gravata. Agora, não acredito e não confio no Edu Dracena no mano a mano. Um moleque, num mano a mano, numa defesa exposta. Mais idade, né? Entendeu? Não é assim. Tá jogando ali no Palmeiras, porque, pô, tem uma puta de uma barreira ali na frente, e o cara fica sossegado. Sabe os alvos. Mas ele tá marcando bem. Quer dizer, ele é mau zagueiro? Não, ele tá marcando bem. Deixa eu falar, gente, você pega demais, você pega no pé. Pega a carreira dele no Cruzeiro. Ele ganhou e jogou naquele time do Cruzeiro que foi o melhor da história lá da Tríplice Coroa. Ele só jogou em time bom. Pô, jogou. Hã? 13 anos atrás. Pô, jogou em time bom, ué. Jogou em time bom, jogou no debate. Isso mostra que ele tem qualidade. Porque se o cara tá montando um time bom e chama ele pra jogar, é porque ele é bom. Quando ele chegou no Santos, ele jogou muito, Benjamin. Quando ele chegou no Santos, ele jogou muito. Quantos anos o Edu Dracena ficou no Santos? Tanto que ganhou a Libertadores, não foi? É, Catso. Cátio, o Benjamin, ele tá dormindo hoje. O Benjamin tá? O Edu Dracena tá com quantos anos? 34. Ah, 36. E é zagueiro do melhor time. Gente, o cara tá jogando em alto nível no melhor time do Brasil. Eu tô o quê? Ele é bom zagueiro. Então o que você tá falando de mim? Não, eu tô falando que você tá atacando o RG. Não tô atacando o RG. Dracena tem 34 anos. E ele é vai zagueiro. Fazer... O RG não pode fazer 35 do cara, dia 18 de maio. E é zagueiro... Ih, foi defender lá. E é zagueiro titular. Pega o currículo dele aí. Pega os títulos do Dracena. E esfrega na cara da casa. Ué, o RG não pode. Não, Dracena... Não. Você quer mandar em todo mundo? Não, só no RG. Aqui, mostra aí. Ele jogou. Títulos. Títulos? Vamos lá. Pega o currículo do Dracena. Cadê os títulos dele aqui de ver? Entra lá, não tá escrito título, tá escrito... títulos? Tá aqui. Calma, caraca, gente. Caraca, tô querendo dar porrada no Domênico também, assim, velho. Não, título, pera, gente. Título. Mas é que eu tô olhando pro... Calma, é que a carreira do cara é longa aqui, precisa olhar você aqui. Você vai entrar na pilha do cara, Domênico. Títulos. Olympiacos, ele ganhou o Campeonato Grego em 2002, 2003, né? Temporada 2002, 2003. Pelo Cruzeiro, Campeonato Mineiro, 2003, 2004, 2006. Copa do Brasil pelo Cruzeiro de 2003. Campeonato Brasileiro de 2003. Sim. Pelo Fenerbahçe. Fenerbahçe ele ganhou o Campeonato Turco de temporada gaúcho, 06-07. Tá. Pelo. Como é que é? Não sei que Copa é essa aqui. Antalya Cup Turquia. 07-08. Supercopa da Turquia 07-08 também. Santos. Tem bastante, hein, RG? Campeonato Brasileiro, sim, 10, 11, 12. Copa do Brasil, 10. Copa Libertadores da América, 11. Recopa Sul-Americana, 12. Pô, mas quem tem mais, não acabou, não. Pelo Corinthians. Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, 10, 11, 12. Tá errado. Como assim? Paulista. Não. Ele não falou Paulista. Brasileiro. Falou brasileiro. Não, não, não. Paulista, não. Paulista, 2010, falou... 2011, 2012. Copa do Brasil, 2010. Sim. Copa Libertadores da América, 2011. E Recopa Sul-Americana 2012, isso pelo Santos. Pô, pelo Corinthians. Caramba, não, não pode ele ganhou falar, 2015 né? O Campeonato Brasileiro. Pelo Palmeiras, Campeonato Brasileiro 2016. Ou seja, é bicampeão, né? Seguido. Pela Seleção Brasileira Sub-20. Ganhou o Campeonato Sul-Americano de Futebol 2001. Torneio Esperanzas de Toulon 2002. Para que você está humilhando demais, RG. E outra. Demais, vai? Prêmios individuais com o melhor zagueiro do Campeonato Mineiro 2004, 2005, 2006. Tricampeão. Melhor zagueiro do Campeonato Paulista. 10, 11, 12. Ultra bola na trave do Red Bull, hein? Oh. É, rapaz. Agora foi aquele cara que era do Palmeiras. E ele jogou aqui pelo Guarani, 99 a 2003. Foi pro Olympiacos de 2000 a 2003. 2003 pra 2006, Cruzeiro. 2006, 2009, Fenerbahçe. 2009 a 2014, Santos. 2015, Corinthians. 2016, até hoje, Palmeiras. Ah, jogou muito. Então, são os times que ele jogou passou. Muito e é campeão em todo lugar que passou. Né? Aí você vai questionar a carreira do Edu Dracena. O currículo dele é sensacional. Questionar o quê? É bom. Dá uma olhada, o Edu Dracena, gente, deve ser em atividade. Um dos maiores campeões. Não, ou maior. É, em atividade. O maior. O Sheik também tem bastante. Não, maior, mas não é igual. Sei. Acho que não é igual. Eu acho que não, Benjamin. Tem o Zé Roberto, né? Ah, sim. Pega Zé o Zé Roberto. Olha. Eu acho que título. Zé Roberto? Eu acho que título o Edu Dracena tem mais. Vamos ver. Acho que tem o D'Alessandro também. Não, aqui D'Alessandro, D'Alessandro nunca ganhou nada. Não, pera, o Zé Roberto não ganhou o Mundial. Pera aí. Não, não ganhou o Mundial. Zé Roberto tava? Bom, Zé Roberto ganhou Libertadores. Que... Não, mas não dá pra comparar. Zé Roberto tem mais. O currículo do D'Alessandro. Não, eu acho que o do Dracena é maior. É o Benjamin, olha aqui, ó. Tô te falando. Meu Deus. Olha o Zé Roberto. Não, Zé Roberto e o Danilo também. Também. O Danilo do Corinthians. O Danilo também tem título pra ganhar. Zé Roberto ganhou pelo Real Madrid. Mas não tem atividade. Campeonato... É, tá parado, é. Campeonato espanhol pelo Real Madrid. 96-97, né, que é a temporada. Supercopa da Espanha, 96-97. Pelo Bayern de Munique, campeão alemão. Ah, lá ele caiu um 2002-2003, 4-5, 5-6, 7-8. Nossa. Copa da Alemanha, 2002-2003, 4-5, 7-8. Copa da Liga Alemã, pelo Bayern também, 0-3-0-4, 0-6-0-7. Pelo Santos, Campeonato Paulista, 2007. Sim. Pelo Algarrafa, Copa do Emir do Qatar, 2012. Pelo Palmeiras, Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro 2016. Pela Seleção Brasileira de Futebol, Copa América 97 e 99. É, tem duas Copa América. O Zé Roberto acho que é mais campeão. Das Confederações pelo Brasil, pela Seleção Brasileira, 97 e 2005. Ele é bicampeão, hein? E ganha o prêmio individual, como Bola de Prata. Eu acho que o Edu Dracena tem um pouco mais, hein? 96, 2012, 2014. É só que o Zé Roberto tem 10 anos a mais jogando então, ainda, ele né? Ganhou... Por olhar proporcionalmente... Um prêmio... É, ele tem mais idade. Pô, sessão... Quantos anos tem o Dracena? 34. 35, pô, vai fazer agora 8 em maio. 8 anos a mais, cara. Não, mas o Zé Roberto chegou agora na metade da carreira dele. E o... É. E o RG contesta o Zé Roberto também. Os dois jogadores do RG contesta, não olha que os caras têm de título. Você precisa... Mas esses dois você tem título pra boné. Você precisa deixar de ser maldoso. Eu não sou maldoso. É que eu não vou lembrar os outros jogadores. O Zé Roberto, né? Eu falei brincando. Não, acho que tem o D'Alessandro, o Danilo. Nossa, o Zé Roberto falou brincando. Jogando o Zé bola. Não é brincando que o RG falou. O Edu Dracena, o RG mete o pau nele há tempos. É, o RG não gosta. Não falar que não. Ah, não gosta. Isso eu não tô sendo maldoso, não. Não, mas não gostar, não gostar dele no Santos não significa que ele acha que o cara é uma porcaria. Você precisa deixar de ser maldoso. Não, maldoso ele não gostava. Assume as coisas que o senhor fala. O senhor está sendo maldoso. Não, eu sou bondoso. Não, o senhor está sendo maldoso. A minha crítica ao Edu Dracena. Cena, sempre deixei muito claro com relação quando ele jogava no Santos e os últimos dois anos dele no Santos. É a minha crítica ao Edu Dracena. Sempre reconheci aqui que o Edu Dracena foi um bom jogador, sim. Os dois últimos anos do Edu Dracena no meu time, infelizmente. Ele não gostava disso. Agora, pô, você tá de sacanagem, né, meu? Tá de brincadeira. Estádio 97. Até o Bá tá rindo. É. Não, o Bá, pelo amor de Deus, seja honesto, caiu um barro aqui no ar. Ele não critica o Edu Dracena há anos nesse programa? Ele até brinca, né? Quando tava no Corinthians, toda a gente falava alguma coisa, ele falava, ué, tem um lá, né? Ele criticava assim. Ah, agora mas, ele fala que eu sou o maldoso. Mas ele era titular absoluto no Corinthians? Não. Não, mas jogou também. Mas jogou. Tá bom. Não. Gente, vamos lá, vamos dar sequência. Mas, que ele, não vai, ele critica o cara, velho. Não, mas vamos lá. Olha só, esse é o Estádio 97. Ele energia, fala 97. As coisas, ele acha que o rádio esquece. Não, que rádio não tem esquece. Backup, não, que não, não tem vídeo, rádio não replay. O rádio não esquece. O rádio não esquece nunca. O rádio não esquece. Mas ele criticava o Dracena há anos. Depende da interpretação. Parece ser pessoal. Tem as pessoas que quando eu pego no pé do Ganso, o cara lembra de velho, tudo. Quando o Zé Roberto escalou do Dracena, os caras esquecem. Juntou ali, ó, o ladinho... É os antes. Os ladinhos ZL ali, ó. Pau lá, ah, quer, é quer antes, falar véio. Que agora a nomenclatura da torcida do Santos também usa um antes pra falar. Pagar pau. Ué, mas antes é pra qualquer um. Não, você, não é não, pagar pau. Você patenteou. Não, é igual a Fiel. Né? Fala a Fiel torcida, você lembra tá no de nome quem? Do Corinthians. Fiel. Fiel. Fiel. Tubarões da Fiel. É, o sonho dos caras é ser o Corinthians, não é? Pode ser. Fiel é pastor alemão. Pode ser. Se liga, meu. Tomar banho. Quer ser corintiana, RG, morre, nasce de novo e tenta. Entra na fila porque não tem espaço. Gente, vai no aeroporto buscar passageiro. Vamos lá, vamos dar sequência, senão a coisa não anda, gente. Vamos lá. Tem jaca hoje. Tem jaca hoje, vamos lá. Estádio 97 em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Antes da gente partir para as demais coisas que vão acontecer no programa, mano, vamos dar um recado de Bozano? Opa! Inclusive, ofereceu hoje para os jogadores do Corinthians. Estão tomando um calor aí, mano. Não mesmo, como é que tá, mano, é o negócio sério, aí? Mano? O Red sério Bull mesmo? Meteu mais uma bola na trave aqui, mano. Quanto tá, mano, o jogo? Tá 0-0. Quantos minutos, mano? Pouco mais de 21. Do segundo tempo? Isso. Boa, mano. 0-0 e vamos que vamos. Vamos lá. É, rapaziada, sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada? Pois é, todos nós temos aqueles dias que três, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o Bozana Extreme, RG. Esse desodorante é fera. Esse desodorante é top demais. Esse desodorante veio para revolucionar a humanidade. Sabe por quê? Ele oferece 72 horas de proteção. É a proteção extrema para você viver o seu máximo. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. Compra lá e depois você me diga se eu menti pra vocês ou não. Porque eu tenho certeza que vocês vão aprovar. Você vai passar de manhã, cara, tá certo? Antes de trabalhar, você vai trabalhar o dia inteiro, depois você vai pra academia, vai voltar pra casa, você vai estar sequinho, sequinho, sequinho e cheiroso, cheiroso, cheiroso. Essa fragrância é sensacional, eu uso diariamente e recomendo, tá legal? E olha só que bacana, hein? O ouvinte do Estádio 97 que ligar aqui disse é o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Sabe o que ele leva pra casa? Leva um kit top exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, não vacila não. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Estádio 97, na Energia 97, é o seguinte, hein? Tem duas promoções rolando aí, né? Tem a promoção, o Grande Prêmio da Catalunha, que você pode garantir aí a sua passagem pra ver. Caraca, o Grande Prêmio da Catalunha. É só anotar aí o nosso Fórmula 1 da Energia, quantas vezes passa, tá bom? A última passagem aqui do nosso Fórmula 1 será dia 24. No dia 25, o que vai acontecer? O primeiro ouvinte que entrar no ar, RG, e acertar, olha, eu quero escolher tal dia, aí a gente vai pegar aquele dia e se bater o número de vezes que ele viu passar o Fórmula 1 da Energia, ele ganha na hora. Na hora, com direito a levar acompanhante para curtir o Grande Prêmio da Catalunha de Fórmula 1. Vai ser aí muito legal, hein? Claro, né? Com direito a acompanhante, com tudo que tem direito. Vai ficar numa área VIP ali, ó. Legal pra caramba. O Bar vai levar o pessoal. Eu vou. Né? O João também vai. O Bar, pra quem não sabe, ele foi bandeirinha do Interlagos. O Bar foi, é verdade. O Bar vai curtir muito lá. Lembrando mais uma vez, o regulamento completo está em 97fm.com.br/poleposition. Estádio 97 na Pole Position tem o apoio de Turismo da Catalunha. Visite Barcelona e descubra a Catalunha. Acesse nosso Facebook cataluniaexperience.br e Latam Travel, a marca de viagens do grupo Latam Airlines. Acesse latamtravel.com ou procure aí uma das nossas lojas. Vai ser muito legal essa promoção. Outra coisa que tá rolando e acontecendo que tá... Só um minuto, o goleiro do Red Bull tomou asas. Tomou um gol? Tem gol? Não, ele pegou a bola fora da área. Aí deu asas, tá expulso. Ué, tinha amarelo já? Não, já tinha sim. Tinha? É, porque não pode. Tinha amarelo, ele pôs a mão fora da área. Tudo bem, mas é amarelo. Se já tinha, foi expulso, aí sim. Ah, ele foi cabecear e meteu a mão. Mó burro, velho. É mesmo? Fenômeno. Foi expulso? Mas, bom, eles têm direito, se não tiver substituição, ferrou, né? Mas já queimou a substituição. Foi o Alberto Valentim pro gol. Tá quanto tempo, mano? 25? Não, do Mano tá 25, no meu tá 16. Mas foi bobagem mesmo, mano? Foi bobagem mesmo? Pô, ele foi sair da bola pra tentar cortar a bola com a cabeça, aí ele perdeu o kick da bola e a bola ia passando por ele. Ia tomar gol, mano? Ele fingiu que ia cabecear. A bola não ia na direção do gol, mas o jogador do Corinthians tava em velocidade e possivelmente faria o gol. Aí ele acabou colocando a mão fora da área e tomou o segundo amarelo e foi expulso. Complicou a vida do Red Bull. Eu acho engraçado que os caras estão questionando o árbitro do quê? Não, cumpriu a regra, se foi isso mesmo. Então, vai precisar saber se ele tinha amarelo. Ele já tinha tomado amarelo. Se ele não tinha amarelo, não pode ser expulso, ou pode? Esse é o detalhe. Mas se ele meteu a mão fora da área... Não, mas mas qualquer jogador que meter a mão fora da área, ele é amarelo. É lance para amarelo, expulso, mas não goleiro. Qual a diferença? Ele fora da área, ele virou um jogador comum. Mas aí você tá enganado. Não, tô enganado coisa nenhuma, é regra. É regra, filho. Regra não se muda. Hoje ele veio assim com a plaquinha do contra. Regra é regra. Ele gravou a plaquinha do contra. O goleiro fora da área vira um jogador comum. Ele já tinha amarelo. Ah, se já tinha, tudo bem. Mas se não tinha... Se não tinha, eu já tô começando a... Aí... Precisa prestar atenção no programa. Então, tem que prestar atenção no programa. Eu falei que tinha, cacete. Acabei de falar. Você tá lá jogando, então, mas ele falou, eu falei, ó, o mano falou. Então presta atenção. Sai do joguinho aí, mano. Aí você sai com o celular. Faz aí, mas eu tô fazendo o programa e bem. Você tá aí dormindo. Bocejando. Ele reclama que eu não venho, mas que me adianta. Ele vem. Você não falou que não ia falar mais de mim? É verdade. Você não falou que não ia falar mais de mim? Caraca, mas a palma bateu firme agora, hein? Fica aí, meu irmão. Ele reclama. Oba, ele. Ai, agora ele tá chamando o Bafo. Que não foi você. Meu amiguinho, nossa. Você foi. Ele reclama que eu não venho. Mas ele vem e não faz programa? Não. Minha avó que tá aqui. Se fosse, seria melhor. Não, ele tá aí em corpo, pode, mas em alma não. Ainda, não. Tá aí jogando essas potes, joguinho mais. De criança. Joguinho de criança. É joguinho de menino de 6, 7 fico... anos. Ah, legal é ficar vendo vídeo pornô. Ai, que eu legal. Não sei. Super adolescente. Dodô. Eu não sei se... Você prefere vídeo pornô ou esse joguinho idiota de... que ele joga no programa inteiro? Pornô é legal, né? Pra ver um pornôzinho legal. E você, Vieira? Também pornô. E você, RG? E você, meu menino? Pornô forever. Então chupa aí, trouxa. Agora, olha, eu não sei se o juiz fez ou não fez, né? Eu não sei se ele fez ou não fez, mas eu espero que se ele fez, ele tem que usar fricô. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou fricô. É isso mesmo, fricô, esse negócio é mágico. O fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, pô, acabou o constrangimento. Acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal, tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, FREECO.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu fricô pelo site, tá bom? Fricô! É isso aí, fricô. E tem gol, né, mano? Tem gol. Golaço, hein, mano? Na falta que o goleiro acabou sendo expulso porque colocou a mão fora da área, o Michael bateu e guardou, colocou na gaveta. 1-0 Corinthians. Ele tava jogando ou ele entrou agora? Mas tem gol do Corinthians. Outro? Não, porque no meu é 20 minutos atrás. Que susto. Ele já tava no jogo? Mano, já o goleiro entrou, o goleiro reserva, então. Sim, ele entrou e já tomou o gol. Já entrou tomando. Já entrou sentando na broca. Já entrou tomando. Me falaram aqui, eu não consegui ver direitinho, mas foi um belo gol de falta, né? Golaço. Belo gol de falta, tá bom. 1-0 pro time. Ô, Mota, você não comemorou não, né? Comemorou aqui. Comemorou. Pegou-se vibrando ali. Pegou-se vibrando? Se acontecer isso, meu, pode me matar, velho. É. Mas o Mota, por exemplo. Mas tá ajudando o São Paulo. Ele tá lá jogando. Não, pera só um minuto. Aí tá lá o São Paulo tá lá. Presta atenção. Não. O São Paulo tá pra cair. Aí o que acontece? O Corinthians precisa ganhar do outro time. Se não ganhar, o São Paulo vai cair. Como é que faz? Apesar que seria pagar a dívida, né? Porque a gente já salvou eles uma vez, né? Verdade, foi com o Juventus lá, não foi? São Paulo lá. O Juventus, não foi? Eu não tentei, mas o São Paulo já salvou. Juventus, o Grafite. 3-1 da Portuguesa. Porque eu sou honesto em te falar. Javari? Sou honesto, sou honesto. Tá falando uma coisa, você mete o Juventus. Mas peraí, o Juventus foi naquela época. Mas o Domênio. Mas foi falando de cair. Foi São Paulo e Juventus. Mas o São Paulo e Juventus, ele só usou uma expressão que na minha avaliação é equivocada, porque ele disse o seguinte, ele só retribuiu o favor. Retribuiu o favor. Peraí, o que é retribuir favor? Uma coisa é você, teoricamente, vencer um jogo e ajudar o seu adversário para que o rival não caia, o que aconteceu, certo, porque o Corinthians poderia ter sido rebaixado. Sim. Que é melhor? Paulista. Sim. O que é pior? Isso... ou você fazer um jogo pra juntar migalhas pra que o time não feche? Porque uma coisa é você cair pra Série B. Independente de ser brasileiro ou paulista. Porque aí, se você cair pra Série B do Campeonato Paulista. Se você cair pra Série B do Campeonato Paulista, é uma vergonha, mas o clube continua, o clube não fecha. Agora. Fazer um jogo entre Corinthians e Palmeiras, esmola, mano, pra juntar aí Quirelas e falar dó, pagar aí sua dívida, que é? Diz não, é a história do teu clube. É a história do teu clube, Paquito. Pesquisa aí. Então você ia se informar melhor e saber que isso aí era torneio que todos os clubes faziam. Inclusive o Palmeiras fez, o Corinthians fez. Você não sabe nem a fundação do São Paulo. A renda já tá mudando de assunto. Olha, não é a renda ficava para os clubes. Tá aí, ó. Não, já mudou de assunto no meio. O jornal da época, o senhor desconhece a história do teu clube. O senhor não mudou de ideia. Não, mudou de ideia, não. Eu quebrei você no argumento agora. Eu quebrei você no argumento. Você não tem o que falar. Havia torneios e todos os clubes faziam. Olha aqui, ó. Eu coloquei no... Porque o Google, ele é... Ele é demais, né? O Google é o pai dos burros. Eu falo pra todo mundo isso. O Google. Eu coloquei o jogo das barricas. Eu coloquei, aqui eu pus aqui, ó. Jogo da Primeira coisa que apareceu, primeiro título. Vê quantos resultados tem. 1938. São Paulo fez um apelo aos rivais a fim de diminuir crise. Ah, mas quem é a fonte? Ia fechar. Primeiro. Ia fechar. Qual é a fonte? Deixa eu ver aqui. Qual é a fonte? Estadão. Jornais. Estadão. Ah, para. Como para? Estadão. Ué, ele pergunta e acha Estadão. Ruim. É uma anta, velho. Estadão, ah, qual que é a fonte? Aí você fala, ah, para. Não entendo isso, não entendo. Então, todos os times, todos os times faziam esse torneio para arrecadar dinheiro. Aqui, e a renda ficava para o clube, é só não, você buscar informação. Ó. Pera, pera, aqui, ó, vamos lá. É, tem um pegou jornal, xerox que foi o xerox aqui de jornal, mas o jornal é um time, tem que ser xerox, se não me engano, é a Folha. É original, né? Esse jornal é a Folha. É. Xerox da Folha. O São Paulo contou com apoio oficial para o seu torneio, tornando-se também necessário que o povo também dê o seu apoio. Blá, blá, blá, blá. É, teremos um palestra versus Corinthians, né? A finalidade do festival, blá, blá, blá, blá, blá. Torneio ter auxílio moral festival, e financeiro. Todo mundo fazia, todo mundo arrecadava. Olha só. São Paulo criou o torneio para ter um auxílio moral e financeiro. Auxílio moral e financeiro. Tá aqui. Auxílio moral e financeiro a um clube legítimo representando o futebol bandeirante, como é o São Paulo, que lutando com as dificuldades próprias, no momento, vem atravessando uma crise, cujos efeitos, felizmente, já estão quase combatidos, combalidos, né? Combalidos. Então foi, exatamente, mas pois história. É o jogo das barricas, isso chama-se história. Mas não tem que ficar triste por isso. Pois é, Palmeiras, eu não sei porque o recalque. Se uniram, porque naquela época... Recalque aonde? Recalque. Isso chama-se história. Recalque do Corinthians? Então, já por exemplo, eu não falei agora há pouco que o São Paulo jogou o Corinthians a escapar do rebaixamento do Campeonato Paulista? Ô, Mota, eu não tenho recalque, tá, eu assumo nervoso, que velho. Isso faz parte da história do meu clube. Ah. Agora, no caso dele, ele só quer falar, ai, porque foi campeão em 92, 93. Fala as pedradas também que você já tomaram. Em 1988, o São Paulo foi lançado, foi fundado em 35, não é isso? Então, só pode ter 3 anos de existência. É. O São Paulo, na época, não tinha tanta torcida. Isso é verdade, é só procurar se pesquisar. Isso é verdade. O São Paulo era como se fosse a Portuguesa. É verdade, eu não estou menosprezando o São Paulo. O São Paulo hoje é muito grande, é um dos maiores... Use corretamente o termo, então, refundado. Então, o São Paulo... Refundado. São Paulo, refundado. Os times, os times que já eram grandes... Já eram grandes os times. Palmeiras, Corinthians e Santos eram grandes. Porque o Palmeiras, Santos e o Corinthians, aí o Santos é de 12, o Corinthians é de 10 e o Palmeiras é de 14. Então tinha muito mais existência que o São Paulo. Sim. E esses times se uniram para ajudar o São Paulo. Mas é verdade, isso é história. Mas por falar na refundação... Mas não tem que ter vergonha disso. Mas qual que é a data, Mota, da refundação de São Paulo? 35. Não, 35 do quê? Dia e mês. Ah, não lembro. Ah... Não... Pô, se ele tá louco, ele não sabe com quem o São Paulo ganhou o bimundial. Você quer que ele nossa, saiba isso? Ai, se eu não me engano, a Portuguesa também entrou nessa parada aí. E tem uma outra informação aqui, né? O jogo das barrigas. O dia em que. É barricas? Barricas. Eu falei barricas. Mas eu falei barricas. Eu saí do microfone, vocês não entendem. O jogo das barricas. O dia que o Palmeiras e o Corinthians salvaram o São Paulo. É. Xiii, chegou agora. Pera, perdeu. O Mota foi pedir ajuda. Mandamos aqui pra você pedir ajuda. O Mota passou. Eu tô sentado lá do Mota. Direito de resposta nessa porra. Ele mandou um WhatsApp pro Sombra. Aí salvou o Mota. Ele mandou assim, Sombra, eu não sei o que falar. Vem aqui. Ué, era 5 contra 1. Agora sou eu. Pra começar a conversa, eu acho que quem torce pra time... Que tem uma cidade que é do tamanho da cidade de Guarulhos. Não devia nem se pronunciar. Que time é esse? É o maior campeão do sul do país. Porto Alegre, se fosse aqui no estado de São Paulo... Ô, Domênico, eu quero saber Porto Alegre, se fosse no estado de São Paulo... Era uma cidade do tamanho de Ribeirão Preto, Campinas... Você tá rindo o quê que você mora em Santos? Não, eu quero saber o RG dando risada aqui, velho. O RG dando risada que parece a Lagoa dos Patos. O Rio Guaíba é Santos agora, ele tá dando risada aqui. Que isso, RG? Que isso? Vierinha, mas é o pior Vierinha, que o senhor Domênico Galo. Eu? Se aproveitando aqui. Não. Vocês colocaram Mota. Olha que quanta coisa não. Tem, ó. Outra parede. Ah. Vocês colocaram o Mota no canto do ringue. Não, eles começaram. São cinco socando ele no estômago. Ele jogou metralha ali, ó. Então, nada disso. Só um minuto. O senhor, Domênico, faltou com a verdade. Não faltei. Vou te dizer onde. Você disse assim, que o São Paulo tinha uma torcida do tamanho da Portuguesa. Era uma grande mentira. Não, pera, não falei que era o tamanho. Falei que o São Paulo era como se fosse a Portuguesa, é o queridinho. Não, é verdade. O São Paulo surgiu, era um clube novo. Novo. Ninguém, não tinha como alguém torcer quando surge novo. Então, você mas passa era a caçula dos times. É. Só que essa história... Isso mudou há muitos anos. Lógico que mudou. Mudou há muitos anos. Cresceu demais, São Paulo. Eu falei aqui, inclusive, pode pegar a gravação lá. Falei, São Paulo cresceu e é um dos maiores do Brasil. Inclusive, mesmo nos anos 70, Mas a 70 já tinha torcida, já era grande. Eu sei, mesmo nos anos 70, a torcida do São Paulo, por exemplo, aliás, nem 70, nos anos 60 já, com Pelé e tudo, a torcida do São Paulo era a terceira na cidade de São Paulo. Com Pelé, Pepe, etc. Isso não é demérito. Tô falando. Não. O Santos era o clube de torcida nacional. Torcida nacional. Sim, sempre foi. Então, pra quem ouve agora, o Domênico disse que a torcida São Paulo é do tamanho da Portuguesa. Não, pera, não falei. Pera. O cacete. Não falei isso. Pega a gravação. Falou. O cara da reunião da sala lá, velho. O cara veio com duas pedras na mão. Vai pra cima, Dodô. Vou falar o que eu falei. O Mota chamou o irmãozinho mais velho. Vou falar o que eu falei aqui, ó. Eu falei, o São Paulo era considerado como se fosse a Portuguesa. Eu falei torcida. Contra um. Como se fosse a Portuguesa. Vocês gostam da Portuguesa? Não. Não. Eu honestamente falando? Não, não fala mentira. Eu gosto. Brincadeira. Não, mano, eu gosto. Eu ganhei um brasileiro sendo da Portuguesa, eu acho um time simpático. O Sombra também gosta. Porque eu falei que não valeu e tal. Já falamos aqui. Portuguesa me perdeu hoje. Ah, você não gosta, tudo bem. Você não gosta. De 3 a 1. Você gosta do Juventus? Portuguesa, Juventus. Gosta? Tem um carinho especial? Então, o Juventus é um time. Que é da capital, e você gosta do Juventus. A Portuguesa, nós, eu, mano, o RG, eu sou. Eu gosto também. Da Portuguesa. Por quê? Eu ganho um brasileiro em cima deles. Não é por isso, não. Não, é um time você querido, você é um do time Sul. Querido, né, mas Dodô? Os times aqui de São Paulo, as torcidas, eles não têm nada contra a Portuguesa. Não tem nada contra a Portuguesa, isso é verdade. É tipo o Zequinha lá no Eu Sul. Disse isso, não falei torcida. O São Paulo, quando foi fundado em 35, em 38, ele tinha 3 anos de existência. Sim. Na verdade, a fundação é de 30, viu? É que depois deu um problema lá, não é? Não, é que é o seguinte, cara. Faliu e voltou, não sabia, não é? A data de aniversário do São Paulo real é 25 de janeiro. Tá vendo, Motinha? De 1900. É de 30. E 35 o que é? 35, o São Paulo passou por. Era floresta, não sei o quê, não é? O São Paulo 35, é a fusão. São Paulo da floresta. O São Paulo é a fusão do Clube Atlético das Palmeiras, que não tem nada a ver com Sociedade Esportiva Palmeiras. 35 é o segundo CNPJ. Clube Atlético das Palmeiras com o Clube Paulistano. Isso. O vermelho, branco e preto é porque o Clube das Palmeiras era branco e preto. Ah. O Paulistano é vermelho e branco. Com a fusão dos dois clubes, aí criou a história do vermelho, branco e preto. Isso em 35. Não. Que foi afundar? Antes. 30? Antes. Tá. Aí por que floresta? Porque o estádio do São Paulo era num lugar chamado Floresta. Uhum. Que, se eu não me engano, me falha a memória, ficava na região mais próxima aqui da região central de São Paulo. Não existe hoje mais esse local. Não, então, mas quando eu... Então eu vou te falar. Esse tal dado. Mas o São Paulo era muito novo. Então, naquela época lá... O Palmeiras, quando a gente já era mais velho, eles se uniram pra ajudar um time mais novo, gente, pra não falir. Mas eu não tô dizendo, eu em momento nenhum tirei saco. O Corinthians tomou mais uma bola na trave, viu? É, já pode pedir música. Mas olha, em momento nenhum eu tirei sarro, que eu tô explicando a história. Você foi falso? Não. Irônico? Não, senhor, não foi falso, não. O senhor que tá falando que eu sou falso. Eu não fui falso em momento. Fui Benjamin falso? Tô explicando a história. Tô explicando a história que aconteceu. Tá bom? É que vocês começaram a acreditar. Vocês não acreditavam na história. Não, vocês não acreditam que eu falava que era um festival que todos os clubes participavam. Não. E a renda ficava por aqui organizada. Então, mas eu queria essa esperança. Era tipo o Lollapalooza. Palmeiras tinha, o Corinthians tinha. Agora vocês alteram as coisas. É Augusto Mendel, não é? Altera sim. É Mendel, né? Augusto Mendel. O nome do torneio. Torneio? Não, era Criança Esperança. Ah, não. Henrique Mundel. Henrique Mundel. Eu não vou lembrar aqui. Esse torneio, taça Henrique Mundel. É que assim, essa taça, ela era eventualmente organizada por N clubes. Nessa ocasião foi organizada pelo São Paulo Futebol Clube. Em outras edições, organizada por outros clubes. E a arrecadação ficava pro organizador do torneio. Bom, então, geralmente o quebrado. Mas o que a verdade é uma só. O São Paulo estava mal. Teve bola na trave no Corinthians. Nossa, não. É porque o meu tá 20 minutos atrasado. Mas o São Paulo estava mal, tava, explica aí, estava em crise, aquela coisa toda, estava precisando de grana e tal. E foi feito esse jogo, sim. Agora, eu gostaria de conhecer... Mas não tem demérito nenhum. Não, isso vem da... Mas, gente, eu não tô tirando... Vocês estão falando que eu sou falso, Gazeta. Eu não tô... Não tem demérito nenhum nessa história. E aí eu ia falar mais. Perguntaram se o Mano não comemorou e tal. Do São Paulo, aquela... E eu vou falar aqui. Eu sou honesto em te falar. Eu peguei me vibrando e muito quando o Santos fez o gol naquele... dois anos atrás, três, quatro aí. O Palmeiras não caiu, mas você está brincando. Gente, falar que não vai torcer porque o outro vai cair, que você falou? Isso é ser falso. Isso é ser falso. Isso eu não torci. Pergunto pro Sombra agora. Quero ver se vai ser verdadeiro. Se o São Paulo... O São Paulo só depende dele. Não, não. Como o São Paulo só depende dele? A minha pergunta foi... Você falou aqui no ar. A condição foi essa. Você falou assim, eu prefiro que caia. Falaram ou não falou? Sim, sim. Então eu vou perguntar pro Sombra. Jamais. O São Paulo está para cair. Você joga a Série B? Tá dependendo dele? São Paulo depende de ganhar um jogo. Tá louco. Um jogo, um jogo. Sei lá. Pega qualquer um aí. Sport. São Paulo tem que ganhar do Sport. Sim. Só que em contrapartida, se não ganhar do Sport, o Corinthians vencendo, sei lá, o Náutico... Cai o São Paulo. O São Paulo cai. Você vai... Aí o São Paulo não conseguiu ganhar do Sport. Você vai torcer pro Corinthians? Joga não? A Série B ou você torce pro Corinthians? Você vai comemorar? É diferente. Você vai comemorar? Gente, vocês estão loucos. E aí? Você vai comemorar? Comemorar não queda? Não. Claro. O gol do Corinthians. Tá vendo? Então tá bom. O gol do Corinthians. Isso é hora que estão comendo botinha. Mudou. Mudou. Você é canalha. Você é canalha. Mudou. Canalha. Não mudei. Sem vergonha. Eu mudei, a pergunta, Sombra, você torce, você torceria para o Corinthians, para o São Paulo não ser rebaixado? Você estava falando que eu estava comemorando, eu falei jamais vou comemorar. Eu falei que você não importa a pergunta. Se você torceria para o Corinthians, comemoraria um gol. Canalha. Gente, mas não importa. Não, você sabe que você está rindo. Vem cá. Mas cada um tem o seu jeito de pensar. O fato de comemorar o gol do Corinthians automaticamente é comemorar a não queda do seu time. É a mesma merda. É a mesma merda. Explica pro Mota. É isso que eu não comemoraria. É isso que eu perguntei. Criou toda essa polêmica aí. O Mota prefere cair, ué. E aí ele falou: vocês deviam cair. Olha, por que cair? Agradecido a gente porque o grafite fez o gol. Até hoje eles não agradecem. Aí ele falou do jogo das barricas. Agora, ele mudou o foco. Ele mudou o foco. Peraí, eu não tenho culpa nenhuma. Eu torceria, torceria pro meu time não cair, óbvio. Mas não tem pro meu time não cair. O senhor não. Agora, o senhor fala que eu torceria pro Corinthians. Lógico, Domênico. Eu não torceria pro Corinthians. Você fala assim, eu prefiro que caia. Não, mas eu não comemoraria o gol do Corinthians, jamais. Mas aí não é tem que comemorar, você tá comemorando. O gol do Corinthians. Mas uma coisa tá ligada à outra. O gol do Corinthians é o gol do São Paulo. Não tem como não comemorar. Como que você não vai comemorar? Se apenas o time rival fazendo gol é que vai te deixar permanecer. Só pode jogar não tem jeito. É instintivo. Acabou o jogo, acabou. É óbvio. E o time se salvar não é pra comemorar. E você não tem a dúvida? Tem que salvar. É aquela comemoração que, por exemplo, quando o Grafite fez os gols, você não acha que tinha lá corintiano? Não, tinha. Falando assim, E mano também. E vou dizer, mas ele tá no joguinho, ele não raciocina. E vou dizer mais uma coisa. Larga o joguinho, tira o joguinho dele aí, Vieira. Daqui, mano. Ele tá com esse joguinho de menino de 5 anos, ele não raciocina. Ele aqui, tá dando comida pro Tamagotchi. Que me deu o jogo aqui. Ele tá dando comida pro Tamagotchi. Viu, Sombra? Tem uma outra coisa que você vai agora no Tamagotchi. Passou até pouco tempo atrás aí. Os corintianos comemorando e gritando Palmeiras no Morumbi lá. Tá em vídeo. Tá em vídeo, a Globo passou. E porque eles foram pra final, porque o Palmeiras ganhou, não sei se foi do Corinthians, São Paulo, jogava no Santos, Pacaembu, e os torcedores do Corinthians comemoraram a vitória do Palmeiras, sim. Que era extremamente improvável sobre o São Paulo. Exatamente. Extremamente improvável. Foi. E não comemorou mais? Gritaram o nosso nome? Gritaram. Não, eu não gritaria, mas eu ficaria satisfeito. Não, mas gritou. Não, gritou mas eu não gritaria. É, então como, é a mesma coisa. Como eu não gritei quando o Grafite fez o gol, mas eu fiquei feliz, óbvio que eu fiquei. Lógico que ficou, lógico. Ah, eu vou falar uma coisa, se precisar do Corinthians pra ganhar do Aldax, eu torço pro Corinthians pro Aldax ser rebaixado também. Mas tá vendo? Ah, mas ele vai cair por... Olha, tá com muito ódio. O Aldax vai cair sozinho. Muito tempo que eu não vi o Mota numa tarde... Tão, uma noite tão infeliz. Nossa. Noite infeliz. Noite infeliz. Não acaba a bunda, aguento mais marcar. Larga o joguinho. Larga o brinquedinho. Ai, ai, ai, ai. Vem. Isso tudo que ele falou que é uma terceira. RB Brasil. Ó. Opa, tem gol. Gol. Gol. Empataram, mano. 46. Você tá brincando. Calma, olha a cara de pano molhado do Bar. Porque o... No seu, foi classificado. No seu ainda não chegou. Ah, mas com um a menos fizeram o gol em vocês? Fizeram, no contra-ataque lá. Inclusive, eu acho que o cara tá até um pouco à frente. Mas tá em queda, em declínio também. Porque perdeu da Ferroviária. E o Valentim, o técnico, Domênico. Os dois times. Domênico, o Valentim, o técnico. Tem palmeirense ali. Tanto Corinthians quanto São Paulo, os dois vão pro clássico com 4 jogos sem vencer. É. Ah, eu também não, mano. Também sem 4 jogos? Também 4? Sim, o Corinthians tá 4 jogos, porque o último jogo foi com a Ferroviária, depois aí pegou a Ponte Preta também, que o Corinthians empatou em Campinas, e o outro jogo foi com a Luverdense, que o Corinthians já tava classificado, mas empatou também. Então é um clássico do empate? Mas o Corinthians ele foi classificado aqui porque o jogador do Red Bull tava um pouco à frente. Mas pro quinto jogo... Tava impedido, mano, é? Tava, parece que tava um pouquinho à frente, mas... Eu achei também, mano, que tava meio adiantado. Faz parte, faz parte. É isso aí, eu quero dizer pra vocês o seguinte... São Paulo e Corinthians empataram... Mas tem parte. Você que gostou dessa discussão toda, isso aqui tem lá no resort do estádio 97. Tem. Né, Sombra? Tem. Você vê lá, por exemplo, os caras tomando um café lá no barzinho, tem um bar bonito aí. Clássico, conversando um com outro amigo, brincando com o outro. Tem a todo instante esse clima aqui, né? Então, olha, faça a sua reserva. Ligue agora, o que foi? Gol? Não. 28964665. 28964665 é o telefone da Lotus Travel para você reservar o seu quarto para um final de semana maravilhoso ao lado da turma do Estádio 97. Teremos campeonato de futebol society, campeonato de futebol de botão, futebol no videogame, jogos da Castelinha que são sensacionais. Teremos lá a galera do Estádio 97, já vão estar lá fazendo o estádio logo cedo, já estão passando imagens aí para você que tá vendo. Me dá imagens aí, como diz. Imagens, né? Imagens. Mas esse lobby, Domênico, esse lobby. É maravilhoso, né? Imagens. Então, esse lobby aí, ó, esse sofá, tudo aí. Ali, ó. Tem muita... Olha lá o beijinho esse lobby aí, o cara... você, beijo, passou você lá. Deita, fica igual tá um sanguezinho ali do lado. Então, o pessoal fica tudo lá conversando, falando de futebol, brincando com esse negócio todo aí, né? Falando de jogo das barricas. É o jogo que o Corinthians perdeu lá, que do grafite que fez o gol. E que o Santos ganhou e que o Palmeiras... Ah, e as discussões sobre todos os rebaixamentos, né? Também. Eu não posso falar que não. Resort, todos tipo... não, dois só. Não, não mas, todos, Domênico, dois você só. E você só do rebaixamento do campeonato estadual também. Também. Vai falar do campeonato de São Paulo, que o São Paulo caiu também. Não caiu nada. Aí o outro fala que não caiu. É o PVC falou que não caiu. E você que foi no resort e tiver filho de 3, 4 aninhos... Acabou o jogo, hein? 3, 4 aninhos, pede pra ele levar o videogame dele que ele vai brincar com Mota. Olha aí, nossa, tá vendo? Mota joga. É, esse de 3, 4 anos, acabou. Acabou o jogo, mas acabou faz tempo. Acabou faz meia hora. Deixa eu dizer pra vocês o seguinte, o resort do Estádio 97 é sensacional e você pode fazer o seguinte, você pode parcelar em 6 vezes nos cheques ou cartões Visa e Mastercard, viu, RG? Sim. Aí é mordomia, né? É pra fechar agora, né? Pra ligar agora? Lógico. 28964665. 28964665. Você pode também mandar um e-mail lá para viagens@lotustravel.com.br. viagens@lotustravel.com.br. O resort do Estádio 97 tem o apoio de edubotões.com.br, de Futeliga. Precisa marcar amistosos? Os melhores times estão em futeliga.com.br. Acessou, jogou. E vai ter uma novidade legal, já que eu esqueci de falar, mas lembrei agora, que é o futebol de rua, cara. Vai ser legal, hein? Boa, legal, futebol de rua vai ser legal. Domênico, tá passando imagem. Me dá imagens aí. O Sérgio tá pondo as imagens. Isso que você tá falando do resort, olha que coisa louca. Justamente no final de semana do resort, tem nada mais nada menos que Corinthians e São Paulo, cara. De novo? Tem agora, tem resort. Exatamente. Aí é pelo primeiro turno. Só que aí é na Arena Corinthians. É o primeiro turno do Brasileiro. É o primeiro turno, é, porque é junho, né? É, o pessoal vai estar tudo assistindo ali no lobby, ali naquele lobby do hotel. É. Ixi, fica uma bagunça ali, velho. É legal pra caramba, viu? Torcer lá com, né? Bacana. Bacana. Ligue já, 28964665. 28964665. Ligue já, Lotus Travel, o pessoal tá pra te atender agora. Se você ligar agora, tem um monte de gente pra te atender lá. Então beleza. Tá bom? Estádio 97 na Energia 97, em nome de Extra. Você merece Extra Economia. Em nome também de Nissan, faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Deixa eu falar aqui do McDonald's. Que dia que é hoje, hein, meus amigos? Hoje é dia 23, quinta-feira. Hoje é quinta? É. Hoje é dia do meu preferido. Rapaz. Hoje é quinta, é preferido do Motinha. É. Quinta-feira é dia do cheddar McMelt. O Motinha adora. É, Motinha, cheddar McMelt. Hambúrguer de carne com cebola grelhada, no molho shoyu, RG. Queijo cheddar derretido. Bom, pão escuro com gengelinha. É sensacional. É bom, hein? Sabe quanto custa? Quanto? R$8. Quê? É, R$8. Só isso. Só 8. É o clássico do McDonald's. Só R$8. E com batata e refri, sai por apenas R$19,90, hein? Oh. E lembrando, sábado tem novidade, hein? Tem triplo X-Burger, preferido do RG número 2. E domingo é dia de Crispy Bacon. O Vieira adora o Crispy Bacon. Clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Só R$ 8,00, cara. Que legal, né? Amanhã um clássico no McDonald's. Amanhã é dia de... O preferido do Sombra. Quarteirão, meus amigos. É McDonald's. Estádio 97 na Ilha de 97. Vamos partir para os ouvintes, né? Ó, a gente ficou conversando, batendo papo. Nós quebramos o recorde. Nós vamos discutir um assunto de 70 anos atrás até as 7 horas. Nossa, 7 horas. São os fenômenos, velho. Aí o Mota foi chamar o ouvinte. Não, o Mota mandou o WhatsApp. É, o Sombra corre aqui que me ajuda que a coisa ferveu. Ele falou exatamente o que eu tinha falado. SOS ele mandou. E o canalha do Domingo. Que canalhas, tá louco? É, mudou. Ferveu, ele mandou assistir a Sombra. Ferveu que suco, vem me salvar. Não, mudei nada. Eu li aqui, ó. Não. Quem liga agora, dizendo assim, só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha. Mas ganha na hora. É um kit exclusivo do Desodorante Extreme. Se você ligar dizendo assim, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, hein? Dizendo assim, olha que legal agora, agora é bacana. Agora vai. Guaraná Antártica. Antártica. Sua natureza pede bora lá. Bora lá, se você falar isso aqui, Guaraná Antártica, bora sua lá. Natureza pede bora lá. Você ganha um par de ingressos pra assistir o jogo de Brasil e Paraguai. Bora lá. Vai ser no dia 28, lá no Itaquerão, lá no Estádio Corinthians, apresentaço do Estádio 97 e Guaraná Antártica, tá bom? Lembrando que todo mundo também concorre à camiseta do Estádio 97 no final do programa. E tem, meus amigos, torcida do Camarote Único. É, torcida Estádio 97, Camarote Único para São Paulo e Corinthians. Só para São Paulinos, hein? Mas você tem que entrar no ar dizendo eu quero ir na torcida Estádio 97. Lembrando, é uma vaga por pessoa. É proibido levar acompanhante no nosso Camarote Único, tá bom? Vamos pro telefone? Ô, Domênico, eu tô rindo aqui com o Mota. Os caras estão desde as 5h30 ligando, falando esses filhos da mãe não param de discutir. Tá discutindo. Eu quero ir na torcida. Jogo das barricas e eu quero ir no Camarote Único, pô. Brincadeira. Olá, primeira ligação de hoje em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Marlone já foi embora, velho. Véi, cadê essa? Marlone. É só os Marlone. O Zé Mistério Marlone. Falando de Marlone hoje. Só o Zé Mistério falando de Marlone. Alô? Quem fala? É o Maurício. Ô Maurício, tudo bom? Tudo bem. Maurício do quê? Maurício Alexandre Romano. Romano? Isso, Romano. Quantos anos você tem? Oi? Quantos anos você tem? 26. 2,6, RG. Ah, hoje? O que tem hoje? Ah, depois da vitória de ontem, o dia tá bonrício, não tá mal. Sensacional! Trocadilho! Sensacional. 10! Pô, sensacional. Nota 10 ainda, sensacional. Também. Nota 10. Tinha que dar mais que 10. Ô, Maurício, qual que é o bairro que você mora? Eu moro no Mascarenhas de Moraes. Vamos ver se o Ben já tem. Não complicou, não. Você conheceu o Jorge Mascarenhas? Lógico, né? Lógico, era o psicanalista, morreu, né? Não sei. Sim. Jorge Mascarenhas morreu. Era marido de uma atriz. Não é da Beth Faria? Que Mascarinha de Moraes, né? Mas olha, honestamente, nunca ouvi falar. Não, você nunca ouviu falar. É? Porque você não é o GPS Man. Não, isso eu não sou, não é mesmo. Mas eu acho que você, não sei não se você vai saber, porque é um negócio complicado esse negócio. Não é. Porra, mas eu nunca ouvi falar, cara. Juro por Deus, nunca. Desculpa. Estava falando do Jorge Mascarenhas, pô. É, pensei que fosse também. É a primeira vez que liga alguém lá de Mascarenhas de Moraes, que não é. Tô com mau contato, meu aqui. Que não é São Paulo. Não é São Paulo? Lógico que é São Paulo. Não. Como que não é São Paulo? Não, o cara tá ligando da UNI. Não é. Você acha que só em São Paulo tem telefone, mano? Outras cidades, outros estados não existe telefone? Ué, não pode ter esse bairro em São Paulo? Olha, não, tem um que era na Zona Leste, mas eu não me lembro se é Mascarenhas de Moraes, mas não é São Paulo o que eu conheço. É esse aí mesmo. É da Zona Leste mesmo? É. Ah, então é nós. É na Coab. Coab? Ah, matei. Matei. Então tá bom. E avisar, viu, Moto? Olha, as pessoas, por exemplo, no Rio é 021, Porto Alegre é 051, Santos é 013. Legal, é normal, né? As pessoas terem. Não é uma invenção nova agora. Tá, então tá bom. Mesmo, e o time, ô velhinho? É nós, Dodô, Verdão. Ah, Verdão. O tio, o melhor time do campeonato. Já as coisas voltando ao comum, ao normal, né? Ao normal, né? Ô, Maurício, você gostou ontem da comemoração do Pitbull lá? Ele é demais, né? Olha, eu vou dizer pra você, Benjamin. A torcida tá começando a gostar muito do Felipe Melo, hein? Não, mas você não acha que é exagero falar que o cara é ídolo já? Não, ídolo não. Ídolo não, mano. Mas, mundo, mas que a torcida tá gostando bastante. Não, tem gente que fala já que o Felipe Melo é ídolo da torcida do Palmeiras. Ninguém é ídolo em 3 meses, mas ele tá conquistando a torcida do Palmeiras. Não, isso não tá, Benjamin? Isso eu concordo. Pode falar, o Felipe Melo é fogo, pra não falar outra coisa. Ele pode vir a ser ídolo, sim. O Palmeiras é um Mas peraí. Poder a virar ídolo, eu concordo que ele pode chegar nesse status. Mas, por exemplo, eu sei quando vai falar ídolo é uma palavra muito forte. Não é porque você tem uma identificação com o jogador do elenco atual que você vai falar, o cara é ídolo. Ídolo do porco é o Marcos, Edmundo, Evair, Djalminha, Rivaldo. Esses podem ser considerados ídolos. Mas tem que ganhar título, né, mano? Às vezes não. Por exemplo, o Rivelino no Corinthians, ele não ganhou título, ele é ídolo. Gente, o Felipe Melo chegou ontem. Então, não, mas só tô questionando porque tem gente que coloca o Felipe Melo como ídolo já. O ídolo da torcida do Palmeiras. Ídolo não é, né, velho? É um jogador que tá conquistando a torcida. Eu acho muito legal. Vai ter hora, agora a torcida também tem que entender. Vai ter hora que o Palmeiras vai perder. Daqui a uma hora ou outra ele vai ser expulso, porque é normal. Agora, o cara é legal, velho. O cara mexeu aí com o futebol. Parou aquele discurso politicamente correto, aquele mimimi, bebebe. O cara vai lá e fala. Tirou um barato do cara, ele tira. Depois tem que aguentar, mas faz parte. O cara é legal pra caramba, velho. Precisa ter mais disso aí. Precisa ter mais Felipe Melo, precisa ter mais Vampeta, Paulo Nunes, esses caras. Futebol chato. Mota. O Mota fala, que ele é chato. Então quem é chato gosta de gente chata. É, legal. Quero legal, ver. Joga um joguinho. Ah, Mota. Para de babar ovo, velho. Não, porque o cara é teu amigo que tá babando aí. Chega, tá úmido. Olha, quando ele queria vir pro São Paulo, a boneca, ela se abria que nem pavão. Nossa, Nunca. Eu fui um dos poucos que fui contra. É, igual você foi do Rogério Ceni, é verdade. É. Mas o papo é para de ficar úmido. Ô, Maurício. Bom, o Palmeiras ontem, você assistiu o jogo ou não? Não assisti, tava na faculdade. Não conseguiu nem ouvir nada, não. Nada. Nem melhores momentos, nada, né? Nada. O Palmeiras jogou com um time mais. Não vou dizer reserva, né? Mas era um time mais mistão, vamos dizer assim. Porque tinha 3 jogadores que são titulares, né? Considerados titulares lá, o Prazo, o Felipe Melo e também o. Me fugiu agora o nome, o. Que era titular ontem que jogou. Tá, tinha o Dracena. Não, o Dracena. Posso ver que o Dracena. O Dracena eu acho que vai ser titular. Ele ainda não era considerado titular. Acho que já é, Dodô. Vocês estão achando, Eu acho que o Vitor Hugo não volta, não. Mas você vai ter que trabalhar pra jogar. Volta se o Dracena machucar. É. Pode ser, né? Não dá pra tirar o Dracena do time. Eu também acho que não. Dracena. Mas até então Dracena ele não era o titular. E Mina, cara. Ele não era o titular. Não era, é porque o Vitor Hugo, né, ele tem um poder ofensivo melhor que o Dracena. Ah, não, a bola aérea dele é embaçada mesmo nos escanteios, né? Isso, mas aí nessa parte agora, esse ano, ele não tá, nem essa parte ele tá correspondendo muito, né? Então, eu acho que o Dracena sobressaiu por isso também. Eu acho que esse ano ele fez um gol só de cabeça, né? Mas aí, Dodô, esse time que jogou ontem aí, dá um baile, né? Qualquer elenco aí do Paulistão aí de São Paulo. Não, sim, é um time bom. É um time bom, né? Time bom. Corinthians pegou o primeiro... Palmeiras e desceu a ripa, o prego. Você chegou a ver o jogo? Desceu a ripa. Nem o árbitro torcendo pra vocês com a pita na boca. Parecia time parecia, chupa, Mané. Parecia Palmeiras contra o São Bento, jogando tudo atrás. Aonde? Você viu o primeiro tempo? Felipe Melo até o árbitro chegar lá e fazer a M que ele fez. Eu sei que ele errou. Meu time engoliu o tempo. Engoliu o tempo. Engoliu aonde? Pega a posse de bola, seu Mané. Na tua cabeça, engoliu. Pega a posse de bola. Que posse de bola? Não ganha jogo, mano. Todo mundo no ferrolho lá atrás, lá. O Corinthians só de bola não ganha jogo. Que tá ali? Você tá maluco? Você viu outro jogo, você tava vendo o Barcelona lá jogar e achou que era o Corinthians. Vi lá, ó, Felipe Melo tomando chapéu, o outro tomando rolinho. Mas não é assim, Mané. Funciona, não é assim não. Oi. Casim deitando, Romero deitando. Vou até concordar um pouco. Foi 15-0 pro Corinthians, deitando. Palmeiras, viu? Como é que é? Não entendi. Vou concordar um pouco com o Mano aí, que eu tenho umas críticas a fazer do Palmeiras também. Críticas? Manda crítica. Manda a vara. Nós estamos no dia 23 de março, né, 2017, já são 3 meses do ano, e não ganha nenhum título, pô, já tô com saudade. É verdade, eu também tô. É verdade. Boa, gostei de ser ouvinte, é sensacional. Eu já comemorei título esse ano, Mané, Copa São Paulo. Eu já comemorei título esse ano. Você ainda não, então na chupa. Copa São Paulo não dá, hein? Aí não dá, hein? Você nunca ganhou, você não sabe a alegria de ganhar a Copa São Paulo. Aí faz me rir, mano. É que seu time não tem, você não pode falar, você não sabe a alegria que é. Eu não quero ter isso aí, você tá de brincadeira. Copa São Paulo comemorar, não é Copa São Paulo, mano. Comemorar a situação da São Paulo é igual comemorar a segunda divisão, você tá maluco. Nunca ganharam uma Copa São Paulo, não sabe o que é. Mas nem precisa, não quero. É igual o São Paulino falando de Copa do Brasil, não sabe o que é também. Eu quero ganhar todo ano brasileiro e não preciso disso aí, não. Mas somos campeão brasileiro. Fala aí. Ó, 3 meses sem ganhar título, fica aumentando o salário de jogador, renovando o contrato, é um absurdo isso. É verdade, é verdade. Agora, a Copinha São Paulo, deixa esse time pequeno ganhar aí, porque aí eles revelam, depois a gente compra. Time pequeno, velho, olha aí, mano. Quem tem dinheiro compra, se eu tenho. Não sei o que ele tá falando. Tá falando que ele tá falando. É, Copinha, ele falou. É, inclusive, teu time nasceu de uma dissidência do meu. Não, o teu time nada mais é do que a costela de Adão. Uma coisa, costela de Adão, acho que é. Tem nada de dissidência. A gente não tem dissidência de quem vai pra delegacia, não. O que não deu certo no Corinthians virou Palmeiras. Não começa a querer pôr coisa aí, não. O que foi regurgitado pelo Corinthians virou teu time, não, nada disso. Fundação é de italiano, tem nada a ver com o teu time que é de outra coisa aí. É de nada. Foi regurgitado do Parque São Jorge, virou teu time. Se eu ver lá da, sei lá da onde, lá o detrito. Periferia, não sei, o Palmeiras não. O que você tem contra a periferia? Não tenho nada contra, nada. Não, porque você falou agora com ar de desdém, não entendi. Não falei com desdém, não entendi, não entendi. Falei que o time do Corinthians veio de periferia, do Palmeiras é dos italianos. E graças a Deus. E não tenho nada contra. E se você não sabe, os imigrantes que chegaram aqui, tanto os italianos quanto os espanhóis, também moraram em periferia. Não chegaram aqui com dinheiro pra dar e vender. Eram imigrantes e trabalharam. Não tem problema nenhum. E se os do Palestra eram de periferia, não tem problema. Fundaram o Palmeiras. Qual problema? Não, porque você falou com ar de. Não, não falei com ar nenhum. O senhor, falou tá sim, com ar de desdém. O senhor está colocando palavras de desdém. Tem nada de desdém nenhum. Tem nada de desdém nenhum. Tem nada de desdém nenhum. É, é. Falou o Rua Mauri aí. O Rua Mauri da periferia. É o vereador da Vila Maria. Agora vocês atacaram o Benjamin do nada. Ele é periferia da Vila Nova Conceição. O tema, vai. Ô, Motinha, peraí que a discussão é o Mano e o Domênico. Fecha a casinha aí, Paquito. Jogo das barricas. Fica bom. Sombra vai correr. Rebaixado, fica quieto aí. O moto tem que pedir reforço, né? Senão o Sombra aí. Você viu, mano? Vai te catar, o tonto. Ficou pior, era melhor apanhar, né? É verdade. Fala, Maurício. Tudo bem, Jair? Pra você também. É, se o Dudu, se o Palmeiras por acaso ganhar a Libertadores esse ano, você acha que o Dudu pode ser considerado ídolo já? Sim, já. Porra, é. Lógico. Ah, acho que sim, hein? Acho que ele já é. Acho que até a torcida gosta tanto dele. Eu também dele, acho que já acho é. Ganhou brasileiro, Domênico. Pô, e quem? Acho que é. O Dudu é um ano e meio. Eu acho prazo. Ganhou a Copa do Brasil também, eu acho. O Dudu, pra mim, é um ano e meio, é tecnicamente o melhor jogador do Palmeiras. Dudu. Há um ano e meio? É. Depois daquele. Vai fazer um ano e meio. Depois daquele negócio do árbitro, RG? É, da encrenca lá. Que deu aquela encrenca, que ele pegou um gancho, aí ele voltou diferente, né? Não, acho que já é mais, Benjamin. Pra mim foi quando o Cuca. Deu 2016, metade do ano. Um ano. Foi quando o Cuca deu a tarja de capitão pra ele. É, vai dar um ano. Tecnicamente ele não deu um ano, não. Bom. Agora ali, ele tem a cabeça ali boa. Ali ele acalmou, né? É. O Tite errou em chamar muito. Ele, não, o Lucas Moura, lá do PSG? Se errou? É, você acha que ele errou? De ter chamado o Dudu e não o Lucas Moura lá do PSG? Ele não chamou. Olha, o Dudu tá jogando bem, mas eu acho que o Lucas também. É, também tá jogando bola. Gente, o Lucas Moura quase ninguém vê. O Dudu nós estamos vendo toda semana. Então, mas Dudu raramente... Tá fazendo partida mal. Ruim. É que o Dudu na seleção é o famoso Vipau. Ele tá lá de remendo, velho. Porque sobrou uma vaga, o Tite chamou. Ah, mas dá pra jogar, porque, mano. Mas sabe qual que é a treta, Domênico? O lado de campo da seleção brasileira, você tem Douglas Costa, você tem Neymar, você tem o William. É, e são jogadores da confiança do Tite. Acha que não dá pra jogar? Então, agora, da forma como se encontra a seleção, já que lesionou o Douglas Costa e ele foi cortado, eu acho que o Dudu é o cara que mais merece estar ali. É. Mas dificilmente quando tiver todo mundo apto, você pega lá, por exemplo, o Renato Augusto, ele não fez uma partida oficial até agora com a camisa do time chinês dele. No ano ele não jogou e foi convocado. O Paulinho, ele jogou 2 jogos oficiais com a camisa do time dele na China e foi convocado. O Tite, ele é muito criterioso e ele zela pela amizade com os jogadores. Por exemplo, o Fagner tá merecendo vaga na seleção brasileira? Não tá. Aquele Mariano do Sevilla tá jogando muito mais que o Fagner. Mas o Tite, ele insiste em chamar o Fagner porque ele tem aqueles jogadores de confiança. Entendeu? Então, por isso que eu acho que o espaço essa do coisa, Dudu, né, Dudu tá restrito. Não que o Dudu não mereça. É verdade, você tem razão. Inclusive, Domênico, um outro jogador do Palmeiras, eu obtive uma informação que na próxima convocação ele irá. O Tite. A próxima convocação aí teremos tá jogando, duas novidades aí. O Tietê e o Mariano, que é o lateral do Sevilha. E ele mas o Tietê merece, mano. Merece. Tá jogando muito, viu? Você viu? E dentro mas como da... o Tietê tá jogando muito, o Renato Augusto e o Paulinho na seleção também estão, entendeu? Então aí é que tá, né? Entendeu? É. Essa que é a treta. E dentro dessa mentalidade do Tite, você viu? Ele falou. Não só o Tite, né? Ele todos não... os treinadores têm essa mentalidade, não, mas né? Ele não chamou o Lucas Lima porque tava machucado. Senão, mesmo não jogando, da mesma forma como ele fez com o Fagner, ele teria chamado. Entendeu? Verdade. É. Ah, mas o cara tava machucado, não tinha como chamar, né? É. Tá bom, Maurício, quer mandar abraço pra alguém, meu velho? Quero fazer um merchan também. Vamos lá. É, Guaraná, a natureza perde. Não, calma, calma. Mas que Guaraná? Guaraná Antártica. Ah. A natureza perde não, um Guaraná. Não. Guaraná Antártica sua. Sua natureza perde um Guaraná. Então repete tudo de novo, deixa eu ver. Guaraná Antártica, sua natureza pede um bora lá. Aê, garoto, bora agora lá, sim, bora boa. Lá. Garantiu um par de ingressos pra assistir o jogo do Brasil e Paraguai, tá bom? Você passa aqui em 3 dias pra pegar o ingresso. Certo, o da Bozano, eu acho que eu pedi pro meu xará me ajudar, mas eu vou tentar. Só a Bozano, Extreme, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, é, o cara já mandou até Extreme, hein, mano? Levou um kit mas top do desodorante Extreme, mano. Boa. Ele ia te ajudar igual. Boa, garoto. Eu quero mandar um beijo pra minha namorada Luana, que mora lá em Fala, Curitiba. RG. Mora onde? Onde ela tá? Curitiba. Isso e você aí, mora mano. Onde? Eu moro em São Paulo. É isso aí. Boa, garoto. Todo quero dia... mandar um beijo pra minha mãe e dizer que, mano, ela te mandou um beijo, ela é corintiana, ela disse que gosta muito de você. Ah, valeu, parceiro. Manda um beijão aí pra sua mãe. Qual o nome dela? Silvana. Um beijo aí pra dona Silvana. Ah, valeu, dona Silvana. Tamo junto. É nóis. Um beijão, viu? Ô, peraí, deixa eu só perguntar uma coisa. Sua namorada mora onde, velho? Em Curitiba. E você? Em São Paulo. Moxi, como Xi? O que é Xi? Ferveu que suco, hein, velho? Não, mas que é isso? É, ferve, RG. Igual a radiação, né? Quer dizer que. Quer dizer que é toda noite na salinha do zap lá, é? Do Facebook? É, no webcam. Webcam. Aí tem, né, RG? O cara apaga aquela biqueira lá. É verdade, mano. Então tá bom, obrigado aí pela audiência, tá bom, meu velho? Obrigadão, velho. Obrigado pelo programa de vocês aí. Obrigado. Obrigado. Excelente. Só pedir pra vocês mandarem um beijo pra minha prima Amanda, que faz aniversário hoje também. Parabéns, Amanda. Boa, Amandinha. Um beijo. Onde eu jogo bola. Falou, meu velho. Falou, beijo, Maurício. Beijo, Amandinha. Isso aí, é nóis. Obrigado aí pela audiência. Together. Bravo. Como é que faz, Dodô, pra pegar? 3 dias úteis, passa aqui na Avenida Paulista, 1439 no andar, tá bom? Tá bom, obrigadão. Abraço. Valeu. Tchau. Falou. Tchau, tchau. Esse é o Estádio 97 na Energia 97, em nome aqui de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Mas antes da gente chegar aqui com as mensagens que chegaram também pelo WhatsApp, chegaram bastante aqui, hein? Sim. Quero dizer o seguinte, vou falar com você agora, que vai fazer, ou de repente vai renovar o seguro do seu carro, meu amigo. É, seu carro é valioso, não é não? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, porque foi com o tempo, né, aproveitando o seu tempo, que você comprou o carro, não é verdade? Sim. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Porque em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando um vistoriador passar na oficina para liberar o conserto do seu carro, hein? Com a HDI, você tem o seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte o seu corretor. HDI Seguros. Vamos ver mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Ai, vem, vamos lá? E vem umas coisas boas aí na novela aí, das moral, nove. Vamos aí. Bora, novela bora. Das nove vem umas coisas boas aí, hein? Eu quero mandar um beijão pra Adriana da Tulha, Adriana Viana, que tá ouvindo a gente, mano. Ela é muito sua fã. Um beijo pra Adriana. Manda um beijo pra Adriana. Um beijão pra ela. Ele faz, joga. Faz. Ele, não, joga, ele joga na conta do mano, velho. Ah, não, ela é fã do mano, cara. Ela gosta. Apesar de ser São Paulina, ela gosta do mano. É um GL. Beijão pra ela. E aproveitar e mandar um Mazel Tov. Mazel Tov. Pro Max Stroessenberg, filho do meu amigo Alan. Mazel Tov. Que fez bar mitzvah hoje. Fez bar mitzvah. Não, Mazel Tov é felicidades. É. Que fez hoje bar mitzvah. E foi comemorar, o Max é corintiano fanático, é verdade. No Bambu. Não, foi comemorar agora no... 15 anos, mano. 13 anos, seu doente. Estúpido. Ah, mano, Max, agora que é bom. Max, acho que é bom periferia, mano. Começou cedo, o meu pequeno amigo Max Stroessenberg fez o barbinho só hoje, mas eu tô... Foi com a família inteira comemorar na Arena Corinthians. Boa, parabéns. Olha, corintianos mas eu tô. Fanáticos. Mas eu tô. Chegou um e-mail pra mim. Chegou um e-mail aqui, RG. Mas eu tô. Um e-mail. Outro, Benjamin? Um e-mail. Cimentov. Era o dono da cimenteira lá da... Viu, Motinha? Chegou um e-mail aqui. Sim. Boa noite, galera do Estádio 97. Sou palmeirense do Parque São Lucas. Dodô, me diz uma coisa. Cadê aquele santista que você apostou com ele duas cestas básicas? Ah, fugiu. Verdade? Ele fugiu. Bem lembrado. No Campeonato Brasileiro. O cara achando que o Santos ia ser campeão, lembra? Afinal, o cara pagou a aposta e manda um chupa pro cara, kkk. Eu cruzei com ele, com esse cara, eu lembro agora, no navio do Energia na Velha. Ele tava lá? Ele me disse que vai vir aqui pagar, mas eu tô duvidando. Tem um também que apostou comigo aqui que sumiu, né? Sumiu. O Benjamin sumiu. Você falou, o teu, Domingo, tô esperando aqui, hein? O cara apostar cesta básica e não pagar, velho. É sacanagem. É sacanagem. Mas vem, você falou, velho. Ele tem que vir. Tô aguardando aqui. Tô te aguardando, desde o ano passado. Ele vai vir. Depois de cumprimentar o vagabundo, então, não tem nem vergonha na cara, porque o negócio é o seguinte: ele gasta uma grana pra poder ir no navio. Mas já tinha comprado, mano. E aí, pessoas que estão ouvindo agora, porque nós temos aí pessoas humildes, pessoas que às vezes aí. Só da cesta básica, né, mano? Nessas casas de apoio, né, região? O pessoal tá ouvindo a gente. Albergue, né? E fala, nossa, o Domênico poderia ceder uma cesta básica aqui pra gente, pra nossa casa aqui. Então, as pessoas criam aquela expectativa de poder um dia tocar o telefone e você falar, gente, eu sou o Domênico Gato, trabalho na Energia 97, tenho três cestas básicas aqui, vocês têm interesse? Aí, possivelmente, aquela pessoa, ela sonha com aquilo. Agora, o ouvinte, ele pagou lá o seu navio, todo paquitão, tá certo? Ficou lá na cabine com varanda, fazendo a pose do Titanic pelado. Certo. E agora ele pagar a sua cesta básica, não pagou. Ó, manda aqui, peraí. Verdade. Manda aqui, ó, tá vendo? Manda outro, ó. Um Mazel Tov pro Yossi. Boa. Falei aqui, ó. Aí, ó, 25 anos hoje. E Yossi, Mazel Tov. Uma coisa legal pra gente comentar aqui, RG. Colônia é nós, velho. RG e meus amigos, né? É que eu sou Ashkena, né? O Yossi. O que você é, mano? Ele é Cefa ou ele é Ashkena? O Yossi é Ashkena. Mas explica isso, ninguém tá entendendo nada. Só quem é. Só quem é colônia, Paquito. Só quem fugiu do Egito, mano. Só quem passou perreio, mano. Viu, meus amigos, hoje, né? Fugiu do Egito. Hoje aconteceu. E olha lá. É nóis, mano. Fala. Não, é que hoje aconteceu lá o julgamento daqueles rapazes, os três caras, os marginais lá, que mataram um palmeirense lá e foram. 19 anos. Sim. Três, né? 19 três anos de prisão. Três corintianos, né? Três corintianos mataram um palmeirense, a porrada, né? No 2014, pau. Lembra, Domênico? E pegou 19 anos e um deles até desmaiou na hora que o juiz estava falando. Lá passou a reportagem aqui, tá no Globo.com, né? E eu vou dizer, teve um cara que mandou um e-mail, mas eu não vou nem ler nem o nome do cara, mas o cara me xingou pra cacete agora há pouco. Por quê? Ah, porque... existem torcedores, RG. Aliás, não vou nem falar a palavra torcedor, porque esse cara que me xingou pra cacete, que nem é torcedor, é. E eu até brinquei, eu me respondi dando risada e chamando ele de viadinho. Mas ele ficou chateado, talvez, ou não, né? Pelo fato que eu tava brincando aqui. A gente brinca, o nosso programa é uma brincadeira. É uma eterna brincadeira. Bota. E quando a gente consegue passar isso pro torcedor, e o torcedor lá, pro resort, os caras brincam com a gente leva tudo na brincadeira mesmo, que é assim que funciona o programa, legal. Mas quando chega um e-mail desse aqui, é um trouxa, pra mim é esse, também. Esse Bem cara, vale. Não, já dei. Esse que não tá aqui, já mandei embora. Esse cara e esses três que foram lá, pra mim é a mesma coisa. Não muda nada. E um abraço que ele falou, como é que eu engano o dono da rádio, que eu tô aqui tanto tempo. E um abraço pro meu amigo. Só vou responder pra ele o seguinte: eu tenho 31 anos, vou fazer 31 de rádio, amigo. Tá bom? Ó, eu errei aqui também, fazer uma correção aqui, ó. O Yossi é Cefa, tá? E mandar um salve aqui também pro meu amigo, o Rubinho. Que ele é policial, mas ele foi reprovado na prova de tiro. Ô Rubinho, fé em Deus. Ele é policial e foi reprovado na prova de tiro? Como assim, mano? Agora ele tá no interno, agora ele só tá carimbando o dedo, mano. Esse cara lá, Rubinho, faz parte. Mano. É verdade. Aí, valeu. Ó aqui, ó, o nome do ouvinte da aposta, RG, é o Eduardo Faroli. A aposta foi efetuada dia 19 de setembro de 2016. Mas é claro, tinha que esperar o campeonato acabar, porque ele falou que o Santos ia ser campeão. Sim. E não foi, e tinha lá a aposta das duas cestas básicas. O Eduardo Faroli é o seguinte, Faroli, velho. Para de fazer Faroli, né, RG? E vem aqui. Traz logo a cesta básica. Sem Faroli alto. Para de dar Faroli alto. Faroli baixo. É isso aí. Acende o Faroli! Acende o Faroli! Acende o Faroli! Vamos lá, mensagem chegaram pelo WhatsApp. Olá, galera do estádio, aqui é o Lourenço Fabiano, aqui de Puebla, no México. Forte abraço pra vocês. Sou ouvinte de vocês desde 1999. É tempo pra Leléu, hein? Aí, mano, senta e pedala. Essa é da época. Isso é inferno aí, ilegal. Não, ele está no México, como é que tá legal, velho? Arrogante jogando, arrogante como técnico, é difícil aguentar, viu, sabe? Mesmo como São Paulino, eu acho que eu sou um dos poucos São Paulinos que é fã do Zete e não gosta do Ceni. Abraço. Caramba, ele é igual o Sombra. Ah, esse cara, ele é fã do Zete e não gosta do Rogério. Atenção, não, o Sombra gosta. Atenção, Sombra gosta. Atenção. Sombra gosta, mas ele prefere o Donald Zete. Trump, peraí, deixa eu dar um recado aqui. O Trump, vai ver o seguinte, ó, tá no México esperando você dar um vacilo aí pra rastejar pelo deserto. Que isso, mano? Acha, mano? Que isso, mano? Antes do muro, né, mano? Antes do muro. Aí, Trump, pega o nome aí. Não vacila, tio. Fala mais uma. Aí, mano, concordo plenamente com você. É. Depois da chegada do Drogba, não tem por que manter o Marlon no time. Certinho. Abraço, rapaziada. São Paulino de Barulhos. Buscar seu pai no bar, rapaz. Ah, que isso. Mais uma. Fala, galera do estádio. Aqui é Rodrigo de São Paulo. Tudo bem? É, sério que vocês acham o mesmo problema do São Paulo, o goleiro? Nossa, cara, eu vejo uma peneira nesse meio campo do São Paulo. Peneira? Rogério Ceni não aguenta até o final do ano, não. O que vocês acham? Abraço. Eu também acho que não. Esse mês de abril é crítico pro Rogério. Domênico. É. As carretas estão chegando. E olha, esse jogo do Corinthians aí... Véio, rapaz, esse jogo é fundamental, hein? E o Corinthians também tá sem ganhar. E o São Paulo também. Os dois vão igual pro clássico, Motinha. Há 4 jogos sem vencer. Então, é difícil. E você sabe que lá na frente pode ser São Paulo e Corinthians de novo, né, mano? Sim. Então, por que, Mota? Explica pra audiência rotativa. Final, pô. Sim. Podem se cruzar. Se eles avançarem depois, eles podem se cruzar novamente. É. Vai ser, bicho. É isso aí. Vai ser o quê? Vai ser o quê, mano? Vai ser isso. Eu ia falar um palavrão. Não, né? Você tá no joguinho lá, você não, se não, eu ia falar um palavrão. Não, me controlei. Ele se segurou. Ai, nossa, que boca suja. Se você parar com o joguinho, eu te juro que tu vai render um pouco. Eu vou fazer assim, você me dá seu celular, eu te dou meu iPad. Mas eu tô fazendo o programa. Ah, tá. Eu também tô. Não tá. Aliás, eu não vou, Sérgio. Tá fazendo errado. Eu vamos lá. Bocejando, senhores, mais uma. Teu sono, vamos lá. Larga boa tarde, pé, galera, do estádio 97. Ô, mano, me ajuda aí. O Dudu tava falando os títulos do Zé Roberto. Eu acho que passou batido. Vê aí, eu tiro essa dúvida com o Vieira aí. Qual foi o título do Zé Roberto pelo Grêmio, cara? Eu não escutei. Um abraço pra vocês aí, galera. Bisnaga, que jorrada, velho. Vou te falar, ô Bisnaga. Que jorrada, ele não, ele não ganhou. Ele não ganhou o título pelo Grêmio, mas no ano seguinte o Grêmio ganhou a Copa do Brasil, ele não tava. Então, ele perguntou no mas Grêmio. É, não, no Grêmio mas não ganhou. Ele só fez uma pergunta. Não, o Zé Roberto não ganhou. Que parte você não entendeu? É. Pô, caramba, eu tô falando, o Zé Roberto não ganhou título pelo Grêmio, infelizmente. Mas ele é um cara que a torcida gosta muito. Ah, mas lógico, o gremista, se o cara é musculoso, tem um tipo legal. Ah, você acha ele musculoso? Você acha ele musculoso? Você já viu o Zé Roberto sem camisa? Não, eu não. Mas como não? Ai, você já viu? Você nunca viu o Zé Roberto sem camisa? Normal, você qual o problema? Vocês nunca viram na saída do gramado o Zé Roberto sem camisa? Cara, o Benjamin não vai nada. É que o Vieira, quando ele vê um homem nu, ele tapa o olho assim, abrindo os dedos assim, porque ele tem medo assim de ter uma recaída. Por sinal, quem no nosso grupo só manda foto de manjuba? É o RG. É o RG. Não, RG não, o último não. Que mandou foi o RG. Mas porque ele tá influenciado por você, velho. É por mim. Eu nunca mais abri você nenhum tipo de coisa daqui, que o Vieira mandou. Porque é sempre o negão da piroca. É. Aquele negócio vai básico, catar. Sabe? Hein? Tremendo lambibola. O RG véio. Não pode ô, ver Dudu, a foto do cara lá. Ô, Dudu, tá outro dia eu vou contar. Corta o microfone do Vieira, que você não começa a gritar. Corta aí, Dudu. Não, sem cortes, vamos lá. Então tá bom, mas não interrompe. Dudu, ele falou, outro dia ele me ligou e falou, meu, deixa eu te falar. Esse negão da piroca existe mesmo, velho? Pô, não é possível, é o cara mesmo, onde eu vejo? Ô, Vieira, tá bom? Não, ele falou, pô, podia estar na Madame Tussauds pra poder tocar assim. É, né? Podia, sim, eu ia trazer pra você. Tussauds não, Tussauds. É, Tussauds? É. Onde faz? É a mulher que faz boneco de cera. Você acredita lá. Que lá no navio tinha as fantasias lá? Do negão da piroca? Tinha. O Vieira pirou, tinha. Então. Vai te catar. Tinha, cara, não, tinha não, uma cara, eu não fui nesse ano. Tinha. O cara mandou fazer, velho. O cara mandou fazer, velho. Ela esclarece aqui uma curiosidade. De repente você entromba, você vai no banheiro, sozinho, tá negando a piroca. Qual que é a tua reação? Que isso? Eu saio do banheiro, velho. Você é louco. Mas com ele ou sem? Não, sem ele. Você é louco. Mas você dá uma conferida pra ver se é nem a isso. Pau, velho. Ah, vai. Você tá maluco, velho. Vamos lá, senhores. Se ele visse o negócio da piroca, ia falar, me chama de mictório. Vai, tchau. Que isso? Vamos lá, mais uma. Fala, galera do estádio, tudo bem? João Paulo, São tudo Paulo, bem? Capital. Mictório. Tô vendo a discussão de vocês aí sobre o Edu Dracena, referente a títulos e tal, né? Mas esses títulos aí, o cara jogou ou ficou no banco? O cara tá de brincadeira. Ficar no banco, ter um time campeão fazendo... um monte de título aí é uma coisa, o cara ser participativo é outra. O meu parceiro. Vê quantos títulos que esse cara tem aí, que ele efetivamente jogou. Só no Corinthians, cara. Ô, velho, ele foi capitão. Calma. O time campeão aparece e não ganha nada. Fala. Não, mas ele não pode falar uma atrocidade. Não, não, só no Corinthians, Benjamin. Gente, no Corinthians ele tava reserva, jogou algumas... Nos outros ele não, mas capitão. No Corinthians, Benja, mesmo ele não sendo titular, se você mas pegar os números, várias. Ele jogou mais da metade de um turno. Ele jogou mais da metade de um turno. E agora no Palmeiras, ano passado, né, mano? Ele tem bursite de tanto taça que ele voltou, ele era capitão, velho. Tá louco. Ah, não tem nada a ver. O Edu Tracena tá em final de carreira, cara. Reserva só no Corinthians, título. Não, no Palmeiras, RG. Ano passado. Ah, no ano passado ele era reserva no Palmeiras, sim. Né, gente? Mas no Corinthians... Mas assim... Ele entrou quando ele em vários precisou, jogos. Quando ele outros, precisou, ele entrou no outros, Palmeiras, ele entrou entendeu? Também e representou. O cara é um baita zagueiro. Não pode falar mal, não. Né? Ele só não é titular no Grêmio, mas ele é um baita zagueiro. Quando o Mota começa a cornetar o São Paulo, eu não sei se é ele ou seu avô Mauro. Se ganha, tá tudo bem. Se perde, tem que mudar tudo. Assim não dá. Não queria concordar com o Beja nesse aspecto. Mas o Beja tem razão, viu? Isso aí agora deu a faca e o queijo pro narigudo. Torcedor do São Paulo. Então, você deve ser surdo, né? Ah, Mota! Ele não te ofendeu! Porque... Não, tô falando... Ele não te ofendeu! É, não, ele ficou babando seu ovo. Mano, babou pra mim, ele não te ofendeu. As fãs do Benja, elas ficam polvorosas. Então, você devia ter ouvido o programa desde o início... E ter visto que eu falar que tem que dar tempo pro Rogério Ceni, ao contrário do que você tá falando. Não foi o que você falou, não. Falei sim. Não foi o único que falei aqui, né? Não foi o único não. Que defendeu o Rogério Ceni aqui. Não foi o que pareceu, não. Mas o programa você falou, ele foi mito dentro de campo. Como técnico, ainda não conseguiu nada. Dele. Você falou de coração que eu falei? Sim. Ele me tirou, né? Ah, é? É isso? Fala. Ó, eu falo se você assumir que quando eu falei com o Rogério Ceni, você tava descendo o pau no Rogério treinador antes. Não falei nada descendo o pau. O que você falou, Mota? Fala a verdade, Mota. Não adianta falar, esse trouxa vai mudar tudo. É. Vamos senhores. Porque tá gravado. Vamos lá, mais uma. O placar do Futebol Raiz informa. Hoje à tarde, na Moca, Rua Javari, Juventus. 1, 2, 3. Minha Lusa. 1. Ai, Jesus, rezemos ao Senhor. Olha, a Lusa tá numa situação acabou, difícil. Né, situação, hein, velho? Que coisa, hein? Eu não sei, eu tava olhando no jornal, cai 6, cara, é isso? No A2? 6? Eu achei que eu vi 6, lá. 6, velho. E a portuguesa tava nesse bololô aí. Esse bolo aí? É. Que situação. Não sei se eu vi lá, parece que eu vi. Eu não sei se tem essa informação. Oh, mas é verdade que lá no sua terrinha lá do... Caramba, 6. O time de vermelho lá corre o risco de ficar fora de 8 classificados. Exatamente. Porra, tem 12 disputando. Os caras empataram ontem com o Ipiranga de Erechim. E é o seguinte, dois times... Né, não tem ninguém. Campeonato Gaúcho não existe. É um campeonato de teste, cara. Pô, tem 12 times. Classificam 8. Ontem o Grêmio jogou, pra você ter uma ideia, tinha 7 titulares, 7 reservas, cara. Os caras estão correndo o risco de ficar fora, velho. Porra. Mas ali você todo... não tem mais adversário, hein, Dias? Não tenho, devolvo o meu rival. Ali todo castigo é pouco, né, Mota? Você tá ligado, né? Todo castigo é pouco pra aquele time. Mas você lá. Não fica chateado? Eu não, cara, que se dane. Agora, ô, mano, você viu que os caras entraram na Suíça pra tentar reverter o negócio do Vitor Ramos? Ah, julgamento, se eu não me engano, acho que é dia 4, quatro, né? 4 de abril. Olha aqui, ó. Mas ó, é a última coisa que... Regulamento, nada, aqui, não. Ó, regulamento da Série A2. A2. Primeira fase, as 20 equipes se enfrentam em um turno único, com os 4 melhores se classificando na semifinal. As 6 piores equipes são rebaixadas para a Série A3. 6, velho. RG, no momento... Quem tá lá? Quem tá lá? Você tem a classificação Nós aí? Nós tenho. Na portuguesa ainda não tá, mas olha, não tá porque... Não tá, mas tá, quase. Mas quantos são, Domênico? Cai 6, quer ver? Não, mas quantos caras, quantos times são? 20. Aqui, ó, português tem 13 pontos, a mesma pontuação que tem o Barretos com 13, que é o 14º, e o 15º que cai com 13. Putz, ela tá ganhando aqui no saldo, ela tem o saldo dela é menos 5. E hoje tomou 3 do Juventinho. Ah, não, é vitória. Ela tem 4 vitórias, o 15 pela Serrapa tem 2. Então o critério de vitórias tá tirando a Lusa pra não ficar na zona. Rapaz. Cairia 15, de Piracicaba, Rio Preto, Mogi Mirim, Velo Clube, Capivariano e União Barbarense. Deixa eu ver quem classificaria. Se o Guarani. Guarani tá em 10º, não classificaria. Caramba, quem que é o Juventus está em 9º. Guarani também, tá louco, hein? São Caetano é primeiro, hein? São Caetano. O Leão saiu de lá, primeiro, Água Santa segundo, Batatais terceiro, Bragantino quarto. O Leão saiu, RG. Leão saiu? O Leão nunca nunca chegou, é um... Não, não, ele tava lá ajudando. Não, mas não... Ele ia ser um diretor técnico, né? Não, tá lá, vai uma vez ou outra pra ajudar. Quem, ó? O Leão. Leão? Não. Ô, Dodô, qual que é o próximo jogo da Lusa? Vamos ver aqui. Olha, eu não falo... Eu não a falo... Lusa pega, deixa eu ver, a Lusa, Lusa, Lusa... Tadinho da Lusa, hein? Ó, enquanto ela pega a União Barbarense. Nossa. Domingo, domingo, 4 horas. Eu não falo... Eu tá não... Macão. Eu não mas tô... é turno único, hein? Já não... for... Olha aqui, ó, já foram 12 jogos pra 12? Jogar, 12. Olha aqui, eu não falo de sacanagem. Falta pouco, hein? Eu não falo de sacanagem. A Portuguesa... Portuguesa acho que já foi, viu, gente? Infelizmente, infelizmente... Acabou? Cara, eu não vejo solução pra Portuguesa. O Guarani tem ainda, você acha? Vê, acho luz, não? Acho que não. Ah, também não. Também não. A Portuguesa tá na cidade de São Paulo, que é uma cidade mais rica da América Latina. A Portuguesa não consegue patrocínio. A Portuguesa teve problema de gestão nos últimos anos. Teve lá um problema lá com o Fluminense. Entendeu? A Portuguesa não tem mais dinheiro. Mas acho que a gota d'água não, foi o Everton, né, não Benjamin? Não aparece investidor, o mercado, a situação do país é complicada. Espero estar errado, mas eu não vejo mais. Não tem mais a torcida, entendeu? É, a colônia portuguesa também já não torce mais. Não, os caras entram ali só pra detonar, velho. Então, eu não vejo. Eu espero estar errado. Nossa, essas últimas gestões. Mas eu não vejo. Hã? Juventus. O Juventus é isso faz tempo. O Juventinho é, vai ficar. Juventus é isso aí. É, né? O Juventinho entra na dele. Mas não acaba, né? Não. Mas a portuguesa não, é diferente, dele. Cara. Tá. Você vê a Ponte Preta, como é arrumadinha? Tá lá, se virando. Quantos anos a Ponte não tá na Série A? Hoje? E sem ganhar título. Na Série A, na Série B. Não. E sem não, ganhar título. A Ponte tá na Série A faz tempo. Né? Então. A Ponte tá faz tempo mesmo. Quanto tempo que a Ponte não está na Série A? Não, quanto tempo que a Ponte tá na Série A? Olha aí, ó. A Ponte assumiu a quinta vaga do Estado de São Paulo faz tempo. Arrumadinho, né? Isso aqui é o treinador da Portuguesa, né? Não. O Estevão que voltou. Ah, sim, mas ele voltou há pouco tempo, né? Mas tomara que dê um jeito. Domingo eu encontrei ele na Javari, que eu fui ver o jogo com a molecada lá. E aí? E ele tinha ido ver o jogo você lá. Você comeu o canole, São Antônio? Pô, comi 10, olha. Eu vou dizer igual pra vocês. Repito, há anos que eu falo isso. Quem mora na cidade de São Paulo e gosta de futebol, tem que um dia, pelo menos, e domingo de manhã na Rua Javari assistir um jogo do Juventus. É sensacional. Assistir jogo no Alambrado. Xingar bandeira. Ah, eu não xingo ninguém. O seu Antônio vai lá, você come aquele canole dele que é um espetáculo. Você tá sendo homenageado, não? Não, cara, eu sou muito bem tratado. Você tá sendo homenageado de uma vez? Olha, lá eu fui domingo, eu fui muito bem tratado. É? Inclusive meus filhos, que foram lá com os amigos todos lá. Você assistiu o quê? Juventus e quem? E Taubaté, 1-1. E Taubaté? É, o Taubaté fez 1-0, Juventus patrou. Meus filhos foram lá na Ju Jovem, assistir o jogo lá com... Na torcida lá. Ju Jovem, cara. Juventus, um abraço pra todo mundo lá de Juventus, sempre... Somos legal. Sempre muito bem recebidos. Mas diminuiu obrigado. A fila lá pro canole ou não? Não. Diminuiu não. É grande. Porque olha... E é assim a fila. É massa, né? E é o seguinte... e é assim, RG. A fila começa nos 20 do primeiro tempo, isso. Tá ligado? Não. Não. A fila começa antes. Começa antes. É. A fila já tá lá, quando o seu Antônio chega já tem a já fila. Já tem a fila, velho. Verdade. Benjamin, vamos falar de extra agora. Vamos falar de extra, porque no extra a Páscoa é tamanho família, economia que cabe no seu bolso. Aqui você encontra tudo o que precisa para reunir toda a família no almoço de Páscoa e presentear quem você ama. Então, pode fazer sua lista de ovos e bolos de Páscoa. Bolos de Páscoa, bolos. Chocolates, bacalhaus, azeites, vinhos e espumantes, parcelem até 10 vezes sem juros, no seu cartão extra. Lascas de bacalhau, por apenas R$19,90. Cerveja Brahma Chopp Lata 269ml, na compra de 3 caixas com 15 unidades, pague apenas R$1,59 a lata. Ovo de Páscoa Diamante Negro Lacta 215 gramas por apenas R$29,90 e mais. TVs Smart 4K com até 20% de desconto. Pneus Pirelli Aro 13 a partir de R$184,90. É isso aí, amigão. Economia tamanho família. É pra lotar o carrinho. Você já sabe, né? Você merece extra economia. Beba com moderação. Boa, beijinha. Esse é o Estádio 97 na Energia 97. Vamos para mais ouvintes? Manda. Lembrando mais uma vez, ligando aqui, dizendo Guaraná Antártica. Sua natureza pede, bora lá. Ganha um par de ingressos para ver Brasil e Paraguai dia 28 no Estádio do Corinthians, presentão do Estádio 97 e também do Guaraná Antártica. Mas sim, tem que ligar e tem que falar. Guaraná Antártica, sua natureza pede... Bora lá? Bora lá. Bora lá? Bora lá. Bora. Vamos lá, tá tocando aqui o Asdrubal, tem mais pra participar, ouvintes. Maloni. Maloni. Só não acredito, velho. Alô? Alô? Quem fala? Fabrício? Sensacional esses Maloni. Fabrício do quê? Fabrício Francisco Costa Oliveira. Flamenguista. É nóis! Flamenguista. Cadê o beijinho pra falar com ele? Aleluia! É nóis, Mingão! Beijinho, saiu? É nóis! Único flamenguista da mesa? Amigo! E aí, Dominicão, beleza? Fala aí, meu velho, tudo bom? Beleza, mano, Motinha, beijão. E aí, Marcos? Tudo bem? E aí, Mingão? Boa! Beleza, aí, velhinho! Atualiza sua idade. Tudo junto, vai! Atualiza a idade. 3-8. 3-8, Mingão, velho. E aí, Rubro Negro? Aí, antes de mais nada, Guaraná Antártica, sua natureza pede, bora lá! Boa, garoto! Aê, 23 aê. Anos, vou assistir um jogo da seleção com meu pai no estádio. Boa, velho! Você tinha abandonado a seleção? Eu fiquei magoado desde 98, 2002 voltou aquela euforia, 2006 a decepção, e eu achava que a gente não ia perder a Copa aqui não, mas foi feio. Você acha que o Tite está recuperando isso com o torcedor? Aí não. Eu tenho que discordar do Mano uma coisa. A capa do Batman, quem tem é o Tite. E ele emprestou a capa pro Corinthians. Isso é verdade, velho. Essa é a maior prova pra você, é a seleção. Pra você que não conhece muito de futebol, vou te dar uma aula. Não, o Tite, até passar pelo Corinthians, ele era um treinador comum que só tinha ganhado uma Copa do Brasil com o Grêmio. Não é desdenhar. O Corinthians, muito pelo contrário, eu sou muito grato ao Tite, mas eu também acho. O Tite é um cara consagrado na carreira, é um cara que na história do Corinthians também cravou seu nome. Mas até chegar no Corinthians, Paquito, o Tite não tinha exposição que ele tem hoje. Quem fez realmente o Tite ser quem ele é? Foi o Corinthians. Mano, para, só tô enchendo o saco, pô. Então, mas ô amigão, e com relação à seleção brasileira, daqui a pouco tem jogo também, né? Brasil e Uruguai, pelas eliminatórias da Copa. Mano, eu tava trocando uma ideia com meu pai esses dias. Até a Copa de 90, que eu me lembre, o grande rival do Brasil era o Uruguai, cara. Depois da Copa de 90 que aumentou essa, potencializou a rivalidade Brasil-Argentina. Até então era Brasil e Uruguai, cara. Mas então, eu acho que a rivalidade na América do Sul, a mais legal que tem ainda aqui, é Argentina e Uruguai. Né, esse jogo pingaçando no hino. Aí, malandro, aí o couro come. Esse é treta mesmo, velho. E aí o couro come. Mas, amigão, com relação ao trabalho do Tite na seleção brasileira, é inquestionável de fato, porque até a chegada do Tite, viu pessoas aí que estavam colocando até em xeque a possibilidade do Brasil ir para a Copa do Mundo. Então, pô, pode ser que seja a primeira vez que o Brasil fique fora da Copa e tudo mais. Muita gente não acreditava. Não, mas o amigo, tava numa situação complicada. Achar que não vai é brincadeira. Então, mas o Brasil, ele tava ainda fora da zona de repescagem quando o Tite assumiu. É que o Tite, ele veio numa sequência de 6 jogos e 6 vitórias, né? Agora, quantos jogos o Tite fez nas eliminatórias? 6 jogos. 6. Então, gente, 18 pontos, pelo amor de Deus, velho. Então, ele foi um monstro. O cara é monstro, velho. Em nada o trabalho dele, que pelo contrário, ele deu dignidade novamente. Cara, aquela cena do Tite, quando ele foi acompanhar o clássico Corinthians e Santos, ele ali na janelinha do camarote da Arena Corinthians, dando tchau, me lembrou, sinceramente, o Papa no Vaticano, quando ele mostrava os fiéis, cara. É verdade. É verdade, mano. Mas fala, RG. Ô, velhinho. Opa, RG, manda aí, meu patrão. Tudo bem, fera? Nós estamos junto. E esse Mengão aí, cara? Perderam a tacinha lá pro Flu, como é que é? Ali foi pênalti, né? E agora, sinceramente, depois do gol do Guerreiro aos 38, 37, eu falei, a gente não perde nem ferrando essa disputa de pênaltis. Até porque o Flamengo não perdia nos pênaltis há algum tempo. Sim. Mas aconteceu, cara. Aconteceu e é bom que isso aconteça pra colocar o pezinho no chão. Dá uma caída na ficha? A gente é muito otimista já por natureza, né? O Flamengo solta um peido, a gente faz virar um rojão, né? Entendeu? É demais. Mas o Flamengo tá com um timaço, hein, meu? Tira o zóio, Vilela. Vilela não, Vieira. Vieira, perdão, parceiro. Mas deixa eu te falar. Com relação ainda ao Flamengo aí, existe a possibilidade agora da vinda do Everton Ribeiro, cara. Tá esperançoso que ele possa chegar no Mengão aí ou não? Você acha que não vem? Bom, mano, sei lá, o Conca nem estreou ainda, sabe? Ainda tem o Everton pra voltar, tá difícil, né, cara? O Conca nem estreou. Mas então foi onde Everton Ribeiro lá no Flamengo, hein? Tá, parece que bem adiantado o papo, hein? Ederson, né, que se contundiu contra o Corinthians, né? Sim, mas o Conca também tá machucado ainda. Não, sim, nem estreou ainda, tá no estaleiro. Agora aquele Trauco joga uma bola, hein, meu? Porra, eu vou falar um negócio pra você, Vieira. Eu xinguei até a tataravó do Bandeira quando ele vendeu o Jorge. não pelo só, não só o fato da questão técnica do Jorge, mas o valor. E pensando, pô, vai trazer esse Trauco aí, amigo do Guerreiro, indicação do Guerreiro, não é jogar porra nenhuma, tá me surpreendendo, cara. É, ele joga uma no bola. No campo, cara, tá à altura ou equivalente ao Jorge, mas vender o Jorge por 6 milhões é, de euro é brincadeira. Ah, não, aí foi pouquinho. O Flamengo, né, tem que fazer um curso aqui com São Paulo pra aprender a negociar, velho. Mas hoje, amigo, se a gente parar pra analisar, é, em termos de elenco, eu acho que o Palmeiras tá à frente do Flamengo. Mas em termos de de 1 a 11, eu ainda acho que a parte ofensiva do Flamengo é melhor. Porque o Palmeiras, ele tá sem o Moisés, que é um cara que faz muita falta no meio-campo do Palmeiras. Sim. E o Flamengo você monta ali, vamos lá. Se chega um Wagner, se chega um Everton Ribeiro, você tem ali, ó, Rômulo, William Arão. Aí você tem aquela linha de três ali, que vem com, do lado direito, o Berril, do lado esquerdo, o Everton Ribeiro e centralizado, o Diego. E lá na frente, o Guerreiro. O time do Flamengo, do meio pra frente, vai ficar embaçado, massa, hein, mano? Cara. Berril joga muito também. É, parece até redundância. O Everton do Flamengo também tá bem esse ano, viu, mano? Então, é, cara, mas ele vai rodar, né, cara? Se o Everton Ribeiro chega, o Everton sai, né? Mas, sei lá, e... Do jeito que tá, tá bom, cara, sinceramente. Agora... Um outro zagueiro seria bom, cara. Porque o Donati, pelo amor de Deus, ainda não mostrou a que veio. Mas é bom zagueiro, é viu, cara? É bom zagueiro, mas ainda não mostrou a que veio. Jogou muito no Rosário, cara. Mas ele jogar muito no Flamengo. É, não, claro. Mas eu digo assim, ele é bom zagueiro, mano. É que... O Vaz, pelo amor de Deus. Rafael, né? Vaz não dá, velho. E o Hever é... Também é fraco, velho. É um tá fraco. Jesus, como diz o hino do Mengão, né, cara? É brincadeira, cara. E ontem vocês ganharam do Bangu, né? 3-0. Porra, cara, clássico, hein? É, clássico regional, né, cara? Eu acho que é, o Banguzinho era... Era português aqui, né? É, Bangu e América, isso mesmo. Já, porra, prazer da porra falar com vocês, legal. Legal. Tô tentando desde o início do ano, vocês me tratam super bem, quando fui aí me trataram super bem, tem nem palavras, cara. Então, você agora ganhou na Mega Sena, porque você ser bem tratado aqui na rádio com esse monte de animal, cara. Ah, mas também agora... é aquele ditado da periferia, né? Tem que saber chegar e saber sair, né, tio? Isso aí, tá certo. Aê, parceiro. Isso aí é questão de sobrevivência, é até, lógico, né, mano? O bagulho é louco. Mas o Mengão, o seguinte, cara. Hã? E o negócio do cheirinho ano passado, você ficou triste, velho? Não, é igual eu falei, ô Vieira, o flamenguista é otimista demais, cara, e a gente é supersticioso e vai voltando no... E no 2009 foi assim, pro saco, e cheirinho. Não sei que lá... Ah, segura a onda aí, Domingo. Nossa, segura a onda, Domingo. Que saco, é, segura a onda. Você quer o título e ainda tem medo. É só um minuto, só um minuto. Com medo de quê? Tá com medo? Medo, mano. Do quê? É, que quando você ouviu falar que eu tô com medo? É. Que saco, aqui é Flamengo, meu irmão. Não, mas foi pro saco, ué. Não, ué, quem ganhou o título? Eu acho que foi. Então. O cheirinho foi pro saco, não foi? É, só se for pro seu, mano. Foi? Vocês pegaram e cheiraram o meu saco. Aê! Trouxa! Cheiraram mesmo. Foi pro meu mesmo que vocês cheiraram. Só pro seu. Ai, ai. Mas o Flamengo, o ano passado... Não, de fato, o flamenguista é otimista pra caramba, cara. Demais, demais, cara, demais. A gente é louco, sei lá, entendeu? O corintiano, ele é fanático ao extremo e o flamenguista otimista ao extremo, cara. Vocês sempre acham que vão chegar, mas né? Mas tem que ser assim, velho. Torcedor tem que agir dessa forma, porque torcedor coxinha e só torcer na boa, torcedor aí é fácil. Nutella, né? Né? Torcedor tem que ser doidão mesmo. Tem que ser o cara maluco. Tem que acreditar no time até as últimas. Tem que ser maluco, tem que ser maluco. Tem que ser assim mesmo. Boa. Opa, o RG. Fala, velhinho. Vamos tomar o posto da quarta torcida, hein? Abençoa, ai, ai, ai. Estamos chegando. Eu vou ficar com a sua observação anterior. O flamenguista é otimista demais. Chupa, velho. Aqui não, velho. Agora o meu medo é o seguinte: a população do Brasil está envelhecendo muito rápido, né? Aí. Bom, mas aí se é. Vai ser duro, né? Se é população do Brasil, aí tá pra todos, né, velho? Aí não sei, tem, pô. Aí não tem jeito. Tem que pesar, pô. Legal. Velhinho, placar pro Brasil hoje. 2-1 lá dentro pra eles chorarem de virada, entendeu? Eles jogo fazem 1-0 e a gente faz o 2-1 de virada. E, ô, amigão, quem faz mais falta pras respectivas seleções? O Gabriel Jesus pro Brasil? Soares. Ou Soares pro Uruguai? Soares. Também acho. Brasil tem mais material pra tentar repor, não a altura, mas com qualidade. Já o Uruguai... Ah, e o Soares leva nas costas, né, mano? Cara. Entendeu? Soares tem... faz muito, rapaz. Soares leva o Uruguai nas costas, velho. Sim, e ele virou um símbolo da seleção. Ah, desde a Copa de 2010, aquela defesa dele. É. Virou um símbolo. Mas não, tem o Cavani, tem que tomar cuidado com o Cavani. Eu ia falar esse isso, faz gol, mano. Hein? Esse é fazedor de gol, mas esse, que perde também, mano. Esse aí toma dedada, mas faz gol, hein? Mas ele gosta de fazer gol, velho. Tomara que eu não queime a nossa língua hoje aí. Né? Seus abraços, velhinho. Opa, primeiramente um abraço a todos vocês da bancada aí. Obrigado. Imenso prazer falar com vocês novamente. Um abraço a todos que me ouvem, que me conhecem, não vou citar nomes, mas há uma pessoa especial, o Cauê, lá da empresa, que sempre que eu ligo, ele fala, pô, Fabrício, você não manda um abraço? Grande Cauê. Cauê, corintiano. E boa. É nóis, cara, um abração pro meu pai, pros meus primos, meus amigos, paz nos estádios, pelo amor de Deus. É isso aí. Ô, Dodô. Ô, velhinho, tô brincando com você. A polícia do Rio prendeu 5 babacas lá que assassinaram o botafoguense lá. Ainda bem, viu, cara? Mas ainda bem, cara. Tem que começar a prender mesmo, cara. Tem que limpar mesmo. Tem que limpar mesmo. Uma cela de botafoguense, entendeu? Mas a polícia prende, Domenico. O problema é que a lei manda soltar, né, mano? Essa que é a treta, porque a polícia faz o papel dela. Ela vai lá e prende o vagabundo, só que aí a própria justiça manda soltar. É duro. Esse é o problema. Aí é duro, eu sei. Mas vamos torcer pra que a coisa mude, né, mano? Na Inglaterra só resolveu acima. E ainda mesmo assim ainda tem uns arrancados lá. Tem, acho que tem. Vai lá ver um jogo lá, West Ham e... Tem um... Me fugiu o nome. Que é pesado o jogo dos caras. Nem de camisa você vai, cara. É, mó treta mesmo. É fogo. Entendeu? É isso aí, fera. É isso aí. Agora, mano, só me dá uma força aí. É Bozano, te garante 3 vezes mais diversão e proteção, é isso? É só a nova linha Bozano, me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só a nova linha Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Não, é só Bozano, eu tô zoando com você. Mas é pra falar o slogan, é isso aí, você acertou. E aquele lanche do McDonald's é clássico todo dia? Todo dia. Que é? Não, todo dia é dia de clássico no McDonald's. Todo dia? É dia de clássico no McDonald's. Boa, Fabrício! Você levou um kit top, garoto! Eu tô vocês lá na festa da energia, hein? Boa, vai ser legal a festa amanhã. Final de semana, né? Aliás, não amanhã, depois de amanhã. Sabadão. Vai ser legal, viu, Fabrício? Se pra show de metal comigo, eu tenho que ir com ela, no. Lá no Benjamin que vai metal no show sempre. Do Korn. Você vai mesmo? Fala. Metal na veia e mengão no coração. Metal na veia mata, velho. Toma um gole de mercúrio que você vai ver o que acontece com você. Ô, metal na veia é o seguinte. Ô, Fabrício. Opa. Korn ou Iron Maiden? Iron Maiden. Ah, você tá bom, Iron Maiden. É a mesma coisa que você perguntar. Eu tenho 38 anos, Vieira. Eu sou o headbanger das antigas, maluco. Headbanger, vem. É isso aí, mano. Headbanger, é metaleiro. É metaleiro. Não, headbanger. Headbanger é outra coisa. Lembra, Benja, não sou metalúrgico pra me chamar de metaleiro. Headbanger. É nóis, rapaziada. Agora valeu, deixa aí para o próximo. Alô, fera. Manda um abraço pro Sombrinha, ele não tá na bancada hoje. Cadê o Sombra, hein, Domênico? O Sombra, onde ele foi hoje? O Sombra? É. Eu tô sentado na porra da madeira. Ele gosta, ele adora. É nóis. Valeu. Valeu, meu velho. Vamos pro jogo. Estamos sempre, abração. Obrigado. É nóis. E amanhã eu tô indo pegar meu ingresso, hein, Bar. Boa, pode vir, velho. Valeu, rapaziada. Um abraço. Tchau. Ótimo fim de programa. Obrigado. Tchau. Valeu. Estádio 97 na Energia 97, em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Em nome de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E agora o Benjamin vai falar de Nissan. Olha só, amigão, marca aí na sua agenda. Nesse mês você vai sair de Nissan Zero, porque chegou o Nissan Days, o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente poder pagar em 3 anos sem juros. É inteligente poder pagar em até 72 vezes. É inteligente ter supervalorização e troco na troca do seu usado. Entendeu, amigão? Por que você não pode perder o Nissan Days? E aproveite também para conhecer o Nissan Kicks, o SUV ganhador de 10 prêmios. Isso mesmo, 10 prêmios automotivos. E olha só o que ele tem. Painel multifuncional colorido com 12 funções. Multimídia de 7 polegadas com câmera de ré e 360 graus. Ar-condicionado digital. Botão push-start. Câmbio automático CVT. E olha, é tanta tecnologia que só fazendo um test drive para conhecer tudo isso aí. Então já sabe, né? Passe numa concessionária Nissan e aproveite. Porque quem testa... Compre a Nissan. É isso aí, amigões. Não esqueça, hein, pedestre. Use a sua faixa. É Nissan. Boa som, Benjamin. É, Nissan, meu amigo, o que, que é isso? Vamos lá, tem mais mensagens que chegaram aqui pelo aplicativo. Daqui a pouco tem jaca também, viu? É, hoje é dia de jaca. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Salve aí, rapaziada. Só respondendo aí a pergunta do Vieira. É. O Santos Malemar tem a favor. Como é que pode ter ante, velho? Que isso? Eu perguntei, ô RG, o Santos tem ante? Ô Malemar. Malemar tem a favor, como é que pode ter ante? Ô Malemar, vai. Cajorro, pega o lencinho pra limpar. Malemar, vai buscar passageiro no aeroporto, Malemar. Fazer o quê, né? Vamos lá, mais uma. Boa noite a todos do estádio aí, Domênico. Oi. Só pra dizer, eu até acho que eu acredito que o Palmeiras tenha nascido numa dissidência do Corinthians. Até porque toda obra-prima precisa de um rascunho mal feito, né? Putz, agora jorrou em você, mano. Olha aí. Nossa, que porrada, velho. Nossa, mas jorrou feio, hein? E balançada, hein? Não tem, peraí. Tomou um gol, pega a bola debaixo da tira. Tá nas cordas, mano. Manda na corda. Muito pelo contrário, o fato é bíblico. Adão, que foi a primeira criação de Deus, não foi um rascunho. Não foi um rascunho. Inclusive, Adão doou uma costela pra que nascesse a Eva. Ou tô errado aqui? Não. E o que que tem? E o que tem a ver? Ele falou outra coisa, o filho. O Adão foi referência, tá. Paquito. Vocês RG, acho que quando eu tomo o gol, tem que pegar a bola. É melhor ficar quieto. É melhor fazer o gol. Vocês são a Eva do futebol. Levaram o ferro. O que que é melhor, ô mano, Adão ou Eva? O que que você gosta mais? O que que você prefere? Vai, mano, vai, salame. O Vieira tá louco pra ser a maçã lá. Vai te catar, rapaz. A serpente falou, pega lá. Vai te catar. Tem uma mensagem que chegou aqui. De e-mail também, que é uma pergunta, mas pena que o Motinha foi embora, né? Acho engraçado ouvir embora, que o time do São Paulo não tem elenco. Então eu pergunto, quando o Rogério foi convidado para ser treinador, ele não sabia disso? Não sabia que o time era limitado? Ou prometeram uma seleção para ele e ainda não fizeram? Fizeram isso com o Osório. Pode ser, né? Adilson Jorge Oliveira mandou uma mensagem. Tem que responder ao Benjamin, que forçou o Rogério a ser treinador. Ele não queria. Não queria. Ele não queria, foi você que colocou na cabeça dele para ser treinador. Rogério há três anos atrás. Olha. Rogério há três anos atrás. Calma, eu vou ler. O Rogério. Mostra pro Benjamin. Eu não vi isso, graças a Deus, eu tô vendo agora, eu não devia ter visto. O Rogério há três anos atrás me deu uma entrevista e eu perguntei pra ele: quando você parar, você vai ser presidente? Ele falou: não, você é treinador do São Paulo. Deixa eu ver o que é agora, porque. Nossa, velho, mostra pro Benjamin. Calma, olá, Domênico, calma. Ah, não dá pra eu ver. Eu vou mostrar pra vocês. Ah, mas vocês ficam aí, a gente. Não, eu vou abrir aqui, ó. Olá, Domênico, avisa o Mota que eu, Eduardo Chieregatti e meu amigo Rogério adoramos conhecer o Mota. Mandou a foto aqui do navio da fantasia do Mota. Nossa, velho. Nossa, que olha isso, nojento. Benjamin. Ah, sumiu. Não, saiu, Domênico. Como saiu? Peraí. Vamos sair aí. Que isso, velho? Que fantasia é essa, a Benjamin? Parece Marque. Uma porca grávida. Que isso, Benjamin? Que fantasia, RG? Gente, você viu ele assim, RG? Eu não vi. Graças a Deus, não. Você viu isso aí, Barra? Você viu isso? Tá aparecendo a Pepa grávida. Que isso, velho? Nossa. Olha a barriga do Mota, velho. Caraca, mas não pode ser. Isso não é humano, não, cara. Deve ter um alien dentro dele vivendo. Eu não vi isso aí. Rapaz. Cara, se a prefeitura vir isso daí, cara, vai cobrar IPTU dessa pança, velho. Isso é louco. Isso aí é área construída. O problema não é a prefeitura, velho. O Ibama. Toma, tem que regularizar a planta do Mota. Ai, cara. Área construir. Mas é verdade, mano. Pô, essa foto tem que ir pro Instagram, rapaz, da essa rádio. É verdade. Quer pôr no Instagram lá, ô Bar? Foi lá, foi lá. Deixa eu encaminhar pro Bar aqui. Pera aí, vou mandar pro Bar e pro Vilela, né? Manda pro Vilela. Arroba 97FM. Mas deve ter, então. Como é que é? Não, foi o ouvinte que tirou. Eu vou mandar pra você e depois você manda pro Vilela lá, porque senão vai ficar mandando e-mail pra todo mundo aqui. Manda pro Sérgio também. Manda pro Sérgio. Eu já mandei pra um, o outro se retribui. Eu tô fazendo um programa, senão não dá. Tem uma mensagem aqui que é o seguinte, tentar ler antes de acabar o programa aqui, que é rápido. Fala, Domênico, tudo certo? Sou muito fã do programa de vocês, amo futebol, gosto muito da opinião de todos vocês, admiro muito de verdade. Faço faculdade em Londrina, obrigado. Mas sou do interior de São Paulo. Tenho retinose pigmentar, que é uma doença hereditária, que faz com que a minha visão vá se perdendo com o passar do tempo. Tenho 24 anos e isso vem me impedindo de fazer muitas coisas, como até mesmo estudar e trabalhar. Enfim, queria pedir com todo carinho se vocês poderiam me ajudar. Grande abraço. Até mais o Lucas que mandou. Mas Lucas, ajudar de que forma? Em que sentido aí, Lucão? Manda um e-mail pra gente, a gente vai ver o que. Né, pode manda ser pra feito, produção. Manda pra produção aí, velho. Tá bom? Então tá bom. Barroba 97. É ba@97fm.com.br. ba@97fm.com.br para saber como é que a gente pode tentar ajudar. Que se ele dá quer. Pra ajudar, é, você isso quer. Aí. Tá bom, Lucas? Falou, Lucão. RG, quem ganhou os presentes hoje, por favor? Camiseta do Estádio 97 para Maurício Romano. Gostei do Romano, legal. Romano. Quer mandar abraço? Mandem abraços. Eu queria mandar um abraço para você, Domênico Gato. Obrigado. Queria te agradecer por você ser meu amigo. É isso, realmente, né? É isso. Que... Eu que agradeço, mano, sua amizade. Não, porque... Nós somos difícil, parceiro, né? Amigo. A gente tem uma pessoa que é uma referência no rádio obrigado. Brasileiro como você, isso. como amigo. Obrigado. E obrigado a todos vocês também. Não, não é isso. Tá saindo o programa? A gente nunca sabe de onde é. Opa, opa. Finalzinho, hein? É, no finalzinho passou um aí. Finalzinho obrigado, voou, viu, mano? Fala aí, Vieira, tamo rápido. Junto, tamo um abraço junto. A todos e tamo junto. É isso aí, obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais Estádio 97 na Energia 97 em nome de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã um clássico no McDonald's, hein? Amanhã quarteirão por apenas R$8, viu? Aí. E extra, você merece extra economia. Amanhã tem mais Estádio 97, sempre a partir... sempre a partir das 5:30 PM, tá bom? Vem aí uma jaca, depois tem Night Sessions na programação da Energia 97. Lembrando que depois de amanhã tem a festa da Energia na Véia, compra teu ingresso que tão, os ingressos estão acabando, hein? É, corre pra comprar. Acesse a festaenergianaveia.com.br, que é um site que tem tudo detalhado por lá. Você tem pontos de venda, tudo direitinho, explicando. Tem horário dos DJs lá direitinho, tudo. Você vê lá que hora que vai tocar, em qual pista, aquela coisa toda, tá bom? Sem jaca, sem jaca. Não vai ter jaca? Jogo do Brasil. Jogo do Brasil? É. Sério? Não vai ter jaca mesmo? Vai começar agora, né, o Brasil. Ah, é? Então vamos pra casa ver essa pelada aí. Então vamos lá. Intervalo e depois Night Sessions. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. O destaque da programação da energia. Check. A energética da semana. A qualquer momento. Energy. Energia 97. Sábado, 8 de abril, a Audio Club apresenta a maior revelação da música da atualidade. Sophie Tucker. Sophie Tucker. A dupla de Nova York que vem conquistando as pistas de todo mundo. E mais. 12 horas de festa. 3 pistas. E 8 DJs. Cool Kids. Trice. Soldeira. Léo Cury. Jimmy Soler. Kessia. E o Esquenta com Don Dead. No inédito Áudio Garden. Festa Drink. Com o show ao vivo de Sophie Tucker. Sábado, 8 de abril, das 7 da noite às 7 da manhã. Ingressos à venda na Áudio Club. E no site ticket360.com.br. Promoção. Energia 97. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Único Camarotes Corporativos, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11 30 78 2211 ou acesse único.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. A Energia 97 traz pra você Energia na Véia Premium, a mega festa de flashbacks. 25 de março na Audio Club, apresentando Black Box. Black Box ao vivo, uma das maiores sensações da era Flash House. Os DJs do Energia na Véia relembrando os bons momentos das pistas. Catico da Toco, Beto Nini e Rogerinho da Broadway, Celcinho Double C da Sunset Club, DJ Grandmaster Ney, Robson Braga do Rapsody, Mr. Sun, Vagnão da Curto Circuito, Akin Marcos Freitas e Lala Moreira da Energia 97. E não para por aí. A estreia do Energy Roller. O ringue de patinação da Energia. Isso mesmo, um ringue de patinação na Festa da Véia. Traga seus patins para curtir o melhor do som dos anos 70 e 80. E se você não tiver patins, a Véia empresta os dela pra você. Energia na Véia Premium. 25 de março na Audio Club. Ingressos à venda na Energia 97, na Embaixada Dance Music, nas lojas Tent Beat e lojas Offner listadas no site festaenergianaveia.com.br. Vendas online ticketfacil.com.br. Festa Energia na Véia Premium. Com Black Box na

next to you. Call you magic. love was written in the stars. But I never paid attention to my child. And now I see how quick you must want to forget. Cause you left the room, I bore you with your cigarettes. Well, I can finish up if you don't want them. And I can take the ring back where I got it from. I can love it, I can leave it. I can love it, I can leave it.